começando aqui o último Locomocast do ano. Locomocast, pra quem não sabe ainda. Pra quem não sabe ainda, o podcast mais viajado da podosfera. E hoje a gente tá aqui pra fazer uma retrospectiva dos melhores momentos que a gente viveu, ou não, em 2016. Mas antes de começar, precisamos dar alguns recaditos, né, Suede? Mas com certeza que iremos. Então vai. Quais são eles? Mentira, pessoal. Mentira, mentira. Os recados são... Estamos ainda à procura de alguns colunistas. Estamos aí com um rapaz muito bonito, muito elegante, muito delicioso que está dentro de nossa equipe agora, chamado... Ai! Ai! Também conhecido como Ferrugem. Ferrugem. O Raí, velho. Raí, Raí. Eu não peguei a piada, mas tudo bem. Temos mais pessoas interessadas aí, mas nós estamos esperando um texto. Qual texto? O seu texto. O que você está prestes a mandar nesse exato momento, isso não é nesse exato momento, é daqui a alguns momentos, instantes seguintes, porque você também quer fazer parte do Locomotiva, não é verdade? Exatamente. Você vai fazer o seguinte, você que escreve sobre algo interessante, as pessoas elogiam seus textos, algo que agregue ao nosso site, você conhece o site, você sabe os nossos gostos, você tem gostos similares e acha que esses gostos também agradarão o nosso público, mande um texto, dois, três, para o contato@locomotiva26.com.br. contato@locomotiva26.com.br. E o Suede tem que gravar mais deitado, hein? Ele tem, porque flui melhor, né? E é isso aí, galera. Estamos procurando você. Você, exatamente. Você que está ouvindo. Você, por quê? Você, por quê? Você. Porque hoje pode ser o seu dia. Tipo... É hoje. Você tem que olhar no espelho e falar, é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Mas hoje é um novo dia. De um novo tempo. Que começou. Não, perdemos isso de entrada, né? Seu animal, mas tudo bem. Vamos lá. Eu gostaria de pedir pra vocês avaliarem os podcasts no iTunes, nos dando 5 estrelinhas. 5 fogos de artifício estourando no céu. 5 sparkles. Igual as estrelas que os 3 ex-magos viram. 5. Mano. 5 congestionamentos da praia. Pontua 5 ali. 5 oferendas pra Iemanjá. 5 oferendas pra Iemanjá. Exatamente. Claro, 5 formiguinhas coloridas. Hã? Que? Não, deixa quieto. E é isso aí. E vale lembrar que promoção O Que Aconteceu com o Lost Man chegou ao fim. Homem Concha já está feliz com os seus prêmios. Homem Concha já está feliz com os seus presentinhos sensacionais. Ele está lendo HQ ao som da Vega. Exatamente. E isso significa que já enquanto... Aliás, ele está lendo HQ ao som da Vega enquanto toma um chá usando a caneca do Locomotiva. E vestindo a camisa. E vestindo a camisa. Exato. Vestindo a camisa do time, certo? Exato. Isto significa que já começaremos o ano trabalhando demais para vocês, certo, Suede? Estou até cansado de pensar nisso. Eu estou cansado de viajar, porque... Não de viajar, mas estou cansado da última viagem, cara. Aquele Krampus deu um pouquinho de trabalho. Deu, cara. Nossa, estou com revertério até e agora. Sabe uma coisa, cara? Eu nunca pensei que roupa nova ia salvar o Natal. Eu nunca pensei que roupa nova ia prestar pra alguma coisa. Exatamente. Eu nunca pensei que ia gritar, vai lá, Papai Noel, você consegue. Eu acho que esse foi o engate maior, tá ligado? Exato. Não, mas rolou, ainda bem. Noel está salvo ou não. O que aconteceu? Não sei. É legal, ouvintes, mandem suas teorias. A gente não vai confirmar porcaria porra nenhuma. Porra nenhuma, a gente mas, só vai falar, interessante. Legal, mas pode mandem ser suas que teorias. Sim, pode ser que não. E ó, mas... esclarecendo, isso não é um motivo pra gente conseguir ideias de graça. Exatamente. A gente já tem a história já tá basicamente, roteirizado. Basicamente já está a mesma timeline que a gente fez pro de 2016, a gente já trabalhou na timeline de 2017. Então, fiquem tranquilos. O que aconteceu, a gente já sabe. E a gente só quer ver o que vocês imaginam, ok? Eu sou Rafael Danicho e essa é a última vez que eu me apresento esse ano. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e à frente mais 365 dias de dor, sofrimento para nossas almas. É por almas. Isso que ele perguntou que isso era ano bissexto? Nossa, eu estou cara. Montando minha frase. Eu sou o Pedro Tanicho, eu não sou tão bicho assim quanto o Suede. Fala, galera, aqui é o Alvin e eu, tu... Nós bota nela, o bonde chegou, os predador diferente. E é isso aí, com essas informações muito bonitas. Não tem e-mail hoje, estamos de férias dos e-mails, mas o próximo terá. E o próximo já é semana que vem, ou seja, não estamos de férias, hein, galera. Roda a vinheta! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. E é isso aí, galera. Vocês estão ouvindo esse podcast em 2016, os atrasados não, mas o ano já acabou. Acabou. Já tarde. Acabou. E assim, a gente passou por muitas coisas positivas, muitas coisas negativas. E a gente veio aqui hoje para relembrar algumas dessas coisas, correto? Relembrar é viver. Né? Relembrar é viver. Ou não. Viver é relembrar. Ou não, exato. Ou não. Mas não vamos começar com as mortes, obviamente. Vamos começar com alguns fatos que ocorreram no ano de 2016, Pedro. Pois é, o 2016 teve vários fatos, assim, eu não peguei ataques terroristas, porque foi praticamente o ano do ataque terrorista. Que, sim, sim. Pelo que eu tava vendo... Foi um ano meio zica, né? Pra caralho. Zica, todos os chikungunya. Zica, chikungunya. Chikungunya. Pelo que eu levantei aqui, teve aproximadamente 250 mortes por ataque terrorista por mês. Eita, esse ano. Porra. Que delícia. Então, no, eu separei pouca coisa de fatos, assim, também, porque se for pegar tudo, a gente vai ficar aqui, sim, sei sim. lá. É bom deixar claro pros ouvintes que... Nós separamos os fatos que a gente... Julgou mais importantes. Que a gente julgou mais importantes, exatamente. Assim como as mortes, assim como outras coisas que possivelmente a gente vai falar aqui hoje. Pois é. E o primeiro dos fatos é aquele que todo podcaster, maioria dos podcasters hoje em dia, tem que agradecer por acontecer que no dia 15 do 1 a Wikipedia completou 15 anos. Muitos trabalhos de faculdade, muitas pautas de podcast. Exatamente. Não que a gente faça, hein, galera? Não que a gente faça. Não. Não, não, não é mesmo. Sim, talvez a gente pegue alguma pauta coisinha. A gente faz, né? Exato. Mas tudo bem. Talvez a gente puxe alguma coisinha, mas a gente costuma pesquisar em vários outros sites também, então relaxa aí, viu? É, a gente usa como esqueleto, talvez, mas não confia sempre. Exato. E de janeiro só, não teve muitos fatos extremamente grandes nesse mês, pelo menos que eu levantei. É, janeiro começou o ano, né? O ano começa devagar e no Brasil o ano só começa depois do carnaval, né? Pois é. Por isso, no dia 1º de fevereiro, a OMS declarou emergência internacional por causa da microcefalia. Eita, e foi por causa do, não foi por causa do chikungunya, alguma coisa assim? Do Zika, era. Do Zika, só que exatamente. A descoberta, o vínculo do Zika com microcefalia foi mais pra frente só. Sim, sim. Mas as especulações disso são bem duvidosas também. Como é que é aquele sim. outro nome que tem não sei o que, Barré no final, alguma coisa assim? Barré. Não, isso aí é síndrome de Guillain-Barré. Isso daí. Isso aconteceu. Acontece, é uma resposta imune do corpo a algumas vacinas e tal. Ah, é. Então não tem a ver, não. E o pessoal começou a falar que é a vacina do Zika que causa. Não, não, não. É falta de informação, beleza. Aí, no dia 11 do 2, tiveram a confirmação de que as ondas gravitacionais existem, de acordo com a teoria da relatividade geral, e elas foram detectadas. Isso, me explica. Sim, comunicação com alienígenas é possível, então? Não, mano. me explica essa parada. Bom, construíram uma coisa gigantesca e descobriram que existem ondas gravitacionais. Entendi. Basicamente. Porra. Eu não vou ficar explicando, cara. Isso aí a gente vai ter que fazer um podcast inteiro. Newton descobriu isso com uma maçã caindo na cabeça dele. E no dia 15 do 2, começou a fuder com a vida de quem tem pouco dinheiro. Porque o sinal digital começou a tomar conta e em vários lugares do país o sinal analógico começou a ser desligado. E beleza, hein? Mas assim, o sinal digital começou a ser implementado um bom tempo antes, né? Então... Ah, mas quantos canais que a gente tem aqui em Matão? 4? É, sim, sim, sim. Março. No dia 13 começaram vários protestos contra o governo no país. Olha, eu... Sabe que eu fui naquela de, tipo, não é golpe, não é golpe, não é golpe, na época. Tanto que no podcast de política, pode ouvir minha opinião e eu quero... Eu quero... Como que se diz quando você precisa, sabe... Se redimir. Eu quero me redimir aqui. Eu falei algumas coisas que, por favor, relevem. Era um pensamento de raiva naquele momento, mas... Enfim, continua. O que eu tinha a dizer sobre isso, que eu não participei desse esse podcast, ainda bem. Que, cara, você queria trocar merda por bosta. Sim. Ia dar na mesma bosta. E... Não, é que eu falei uma merda gigante, eu falei que eu votaria no Bolsonaro. Você falou isso. Eu falei, cara. Ai, então, gente, eu não votaria no Bolsonaro. Eu abomino o Bolsonaro. Desculpa. Nego é muito animal. Perdão de tetas, pelo né? vacilo. Então, Ale, eu quero dizer, abraço. Abraço! Dia 21 de março, dia histórico para a história mundial, quando o primeiro presidente americano visitou Cuba depois que eles fecharam os portos. Senhor Barack Obama. Obama tacou ali pau bem, né, cara? Sim. Apesar da popularidade dele ter ficado meio baixa nos Estados Unidos em certos pontos, ele mandou bem pra caralho. Sim, o da hora que foi no mesmo ano que o Fidel morreu. Pois é, né? Morreu de desgosto. E depois, no dia 22/3, eu falei que não ia falar de ataques terroristas, mas os bem mais marcantes estão aqui. O atentado terrorista ao aeroporto de Bruxelas. Sim. Atentado à bomba. Sim. A bruxa estava solta. Sabe? Isso eu não peguei. Pra caralho. Não tinha. Não foram muitos, mas foi bem marcante. É. Abril. Fechou. Dia... Ah, eu pensei, eu fiquei quieto, me segurei. Eu ia falar maio, junho, mas eu fechei. Ai, cara, eu juro que eu me segurei. Se a gente tá... fechou melhor. Bota um pato aí, mas se a gente tá falando do Suede, não fechou. Mano, que gratuito. A última pancada do ano. Gratuito, não, se a gente tá falando do Suede, tá mais aberto do que nunca. Oh, sim. Sem gratuidade. Não esquece dos patos. Eu tô no... O Suede aqui, meu celular, na verdade. Nesse momento que tá dando eco, eu estou dentro do Suede. Agora eu saí. Agora eu tô de novo. Agora eu saí. Muito obrigado pela atenção. Eu vou rir um pouquinho ali fora. Voltando. Toda hora o Suede sai do assunto, né, mano? Vai tomar no cu. É foda, né? Foi seu mano. O Suede é tipo a tarde do Doctor Who, tá ligado? O Denter é bem maior. Eu não quero mais brincar. Prosseguindo. 3 de abril, vazamento de informações, Panama Papers, escândalos fiscais sobre empresas offshore. Foi um dos maiores escândalos do mundo e nada aconteceu. Até agora. Foi só um alarde, por enquanto. Pois é. Inclusive, tinham nomes bacanas no meio, tipo Jack Chan, Lula. Jack Chan, além de começar como um ator pornô, né? Mas não necessariamente porque a pessoa tem nome ligado ao offshore, quer dizer que ele fez cagada. Sim. Agora o Lula, a gente não pode, né? Não fez nada. Não fez nada, ele é bonzinho. É, exatamente. No dia 13/4, confirmado o vínculo do Zika com microcefalia. E aí começou. Essa microcefalia é Zika, né, cara? Eu vou fazer uma piada aqui. Ô, gente, o Pedro acabou de fazer uma piada que vocês não ouviram, mas é muito errada, sabe? Mas foi, digamos assim, foi um momento zica na história. Sim. Ok. A doença é zica, mano. Dia 16/4, terremoto no Equador que morreram 659 pessoas e 12.492 ficaram feridos. Esse foi Nossa. Pica, velho. Esse foi tá que vara pra caralho. Eu não tenho medo de terremoto. E no dia 17/4, a Câmara dos Deputados dá continuidade do processo de impeachment da Dilma. Se segundo impeachment do Brasil, né? Segundo, mas não foi o segundo caso de presidente que não chegou ao fim do mandato. Mas eu acho assim, eu acho interessante. Tem muita coisa política sendo falada e geralmente as pessoas não se interessam muito por política. Só que, vocês têm que ficar atentos com o que tá acontecendo, pelo menos no Brasil. Isso diz respeito a todo mundo, né? E dia 21/4, teve o Tim Maia, deu um vacilo foda, que a ciclovia com o nome dele caiu no Rio de Janeiro, matando 3 pessoas. Eita, porra, toma um guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Enfia ciclista no toba. Só não pode dançar. Não, aí pode acontecer embora. Tudo. Só Tim não Maia, pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Pode cair, pode qualquer coisa. Hoje eu acho que o Tim Maia seria um liberal do caralho. Nossa. Tipo, eu também vamos acho. Pegar homem, vamos pegar mulher, vamos pegar anão, traveco, sei lá, deficiente, sabe? Anões. Se o Tim Maia tivesse vivo até hoje, o DR não seria tão imoral. Eu acho. Exato. Olha, o DR tem todo episódio, mano. Vai tomar abraço. Não, abraço pros caras. O DR é tão foda. Fica aí nosso abraço pros caras, porque Rafael o DR Mordente, é tão foda que João eles Carvalho. Colocam relações homossexuais, relações transexuais, relações de todos os tipos. Eles aceitam todos os tipos de relação. Eles sim são o Lulu Santos. Consideramos sim. Justa toda forma de amor. Esse é o DR. É, nego, fica puta porque eles brincam com tudo isso. Mas se, por exemplo, inclusão. Eu fico brincando com o Suede aqui, falando bosta dele, porque eu gosto do Suede. Ele é gente boa. Eu só às vezes que ele é meio pau no cu, né? Mas... ele é gente boa, mas vacila. Agora, se você não... Gente boa, vacila. Se você não fala, cara, se você ignora, é pior, mano. É deixa pior. Os caras brincar. É, pra quem não sabe, é assim, mas lá atrás a gente brincar. Se abraça, a gente passa a mão na bunda um do outro. Ó, lembrando que é o Suede que tá falando, hein? Exatamente. Isso é a opinião dele com os amigos pessoais dele. Deixa os garotos brincar. Fica claro aqui que o Locomotiva é só uma empresa, a gente só se reúne pra gravar mesmo, a gente não tem outro tipo de interação fora do Locomotiva. Pois é. Em maio, faz piadinha agora, o animal. Não. Peraí, que piadinha faria com maio? Não sei. É tipo meio, não sei. Ah, não, velho. Isso daí, mano, foi meio bosta. É maio ou menos. Podia falar de maiô. Aí é menos bosta. Ah, mas maio ou menos foi mais legalzinho, maio, cara. Maio, eu juro maio. Que por dentro eu esbocei um enorme sorriso. Maio, dia 5/5, o STF afasta Eduardo Cunha do cargo. Eita, pô! E dia 12/5, a Dilma é afastada do país. Do país? Meu, não, isso foi foda, hein, cara. O Léo tá aqui nos bastidores, ele comentou uma parada que eu acho legal falar, que no caso do Collor, que foi o outro impeachmentado, o fato dele ter desistido do cargo, ele ter renunciado o cargo, permitiu que ele se candidatasse novamente. No caso da Dilma, como foi até o final, ela não pode mais. Ela não pode nada, mais. Nada, nada. Exato. E também disse que não quer, mas também não adiantava querer agora. É. Ponta. Que tá indo, irmão? Não vale querer agora. Tonto. Pensei que ia falar Tonha no final. Caralho. Bom, junho, piadinha Suede. Estou sem agora no momento. Tá, ataque a boate gay em Orlando, dia 12/6, 50 mortos e 53 feridos. Meu, isso foi foda. Que coisa isso feia. Foi uma isso merda. Foi foda, isso foi uma merda. Porque assim, mano, sei lá, velho. Locomotiva considera justa toda forma de amor, que fica. Toda? Fique claro assim. Então, tipo, meu, se você vai, sei lá, fazer mal pra alguém só porque ela gosta de algo diferente de você, vai tomar no cu, cara. É, isso a gente vê muito em futebol, sabe? Mas sabe o que é mais interessante desse caso? Porque assim, se você não gosta de homossexualidade e tal, fica na tua, sim. Exato. Agora, o cara que cometeu os assassinatos, ele tinha... Parece que pegaram conversa dele com outros homens no Grindr, essas coisas, ele combinando esquema e tal. Ah, meu. Pra quê, né, velho? E, mano... O cara era um embustido. O esquema dele não deu certo, ele quis matar todo mundo. Pois é. Ele deve ter tentado com todo mundo da boate? Sim. Não, alguém conseguiu. Descobriu os esquemas dele e queria. E ele foi lá pra fazer. Exatamente, cagada. O cara escroto do caralho. Animal. É. Ponto. Jack. Ainda estripador. Ainda estripador. Dia 24/6, o Brexit. O Reino Unido sai da União Europeia. É. E os caras se tornaram independentes. Eles foram pro chão lindamente. É. Também, né? Mesma coisa do Rio Grande do Sul, né? Querer a emancipação. Ah, é bem diferente, mas a teoria não, mas é mesma. Assim. Em uma escala bem menor, é isso aí. É. Por isso aí, ó, nossos ouvintes do Rio Grande do Sul, fica aquele abraço, hein? É nóis. Peraí. Ele ficou chateado, né, que a gente não citou o nome dele. Ficou. Gabriel. Um abraço, cara. É nóis. Tem Gabriel lá também, sinta como se fosse você. É isso aí. No dia 28/6, teve um atentado ao aeroporto de Istambul. 42 mortos e 239 feridos. Eu tô falando mais dos que tiveram mais veiculação. Sim. Até porque se fosse falar de todos, puta que pariu. Vamos citar o nome de cada um que foi pro IML. Nossa. Puta merda. Júlio. Vai, fala. Masmorra? É, Masmorra. Fica aí um abraço pro Júlio da Masmorra, Livraria. Um abraço aí pro Júlio do Cocoricó e sua banda do Cococoral. Tem o Júlio na gaita. Tem um frango junto com o Júlio, né? Tem um frango junto com o Júlio. É, você pode ser estuprado também, Álvaro. Putz, de novo, mano. Dia 4 de julho, a sonda Juno entra em órbita de Júpiter. Cara, a gente consegue mandar um bagulho de metal pra orbitar Júpiter. Isso é foda Júpiter, pra caralho. Ô, Suede. Oi. Sabe o Acre? Lá vem. Júpiter é um pouquinho antes. Mas boa. Ainda assim é longe pra caralho, sim, cara. Sim, é longe. Caralho. É longe. 7 do 7, disparo contra policiais em Dallas, que gerou bastante repercussão no... Treta. É, muitas tretas que talvez mais pra frente a gente comenta algo sobre. Em algum outro podcast mais específico. E 14 do 7, ataque terrorista em Nice, com o caminhão. Nossa, esse foi tenso. Esse foi foda pra caralho. Esse foi zica. Não, foi de caminhão. Foi caminhão. Maluco. Eu sei lembro da hora que aconteceu. O cara entrou pra todo lado, mano. O cara entrou com caminhão, velho. E, tipo, tava todo mundo na rua, tava tendo uma festa na rua de tipo lá, assim, né? O cara não pegou uma bomba e mandou um Allahu Akbar. O cara entrou com um caminhão, velho. E demoraram o quê? Quase um quilômetro pra parar o caminhão, não foi um negócio assim? Mas também, cara, o caminhão, também? Mano. Vários então, corpos mas prendendo, se fosse, se fosse uma B100, eles iam demorar 5 metros. Sim. E também deu... Mas metralharam também isso o caminhão, aí deu, né? Ideia pra caralho, porque aconteceu de novo em Berlim agora. Sim, em dezembro. Aconteceu no Brasil, o cara que invadiu o Ministério da Fazenda com uma caminhonete. Sério? Mas, mano, sério? Caminhonete, velho. Não, mas tá bom, e outra, mano. Uma pampa e atravessa Brasil, a parede é uma coisa. Comparar o Brasil com o Paris? E outra, o Brasil tem que sangrar mesmo, cara. Só pra deixar claro, a gente tá gravando aqui de Nova Jersey. Exatamente. Né? É. Pô, enquanto o nego pensa, ah, os caras são de Matão. Porra, velho. You don't know what you're talking about, man. Don't pass me by. Don't stop. Continuando. Eu pensei que você ia falar tonto no final, você não falou. Você tá achando que eu sou o quê, ô tonto? Tonto. Suede. Ó a piadinha, ó. Sal agosto. Agosto de Deus. Explodiu o microfone. Não, tá de boa, então tá só bom. Que um pino da bateria já baixou. Então tá, ó. Em agosto tem dois, hein? Foi o mês mais quente na história do mundo. Do mundo. Na verdade, mundo. Na história da humanidade, porque do mundo já foi um pouquinho mais quente. Agosto, já. Agosto, tipo, Matão não costuma... Matão, não. New Jersey não costuma fazer muito frio. Pois mas é. Mas esse ano, New Jersey... Aliás, esse ano, New Jersey... Aliás, desculpa. New Jersey esse ano? Ainda estripador. New Jersey costuma fazer frio pra caralho. Esse ano não fez. Não fez. Sol de 47 graus. Exatamente. Pois é. E no dia 5 de agosto começaram as Olimpíadas. É. Que legal. Causando polêmica. Sim. O que que acontece no Brasil que não causa polêmica? Bom, primeiro tem a questão é que depois você vai falar das Paralimpíadas, né? Mais ou menos. Ok, tivemos a... Eu tô dando tanta atenção pra isso quanto a mídia. Não, é que assim, tivemos a... tivemos as Olimpíadas que foi num ano delicado pra cacete pro Brasil, né? Foi devido complicado. Devido ao impeachment e tudo mais. A Dilma não apareceu na abertura das Olimpíadas. O Temer também não. E foi meio treta, Teve além... polêmica com o nadador. Com o nadador americano. Sim. Que fez cagada pra caralho. Alô. Teve polêmica no primeiro dia que eles demoraram pra abrir os portões porque alguém perdeu a chave do cadeado. Isso é muito ridículo, é cara. Muito escroto, isso é muito escroto, é muito brasileiro. Você constrói aquela porraiada toda pro filho da puta. Mas é ser brasileiro, parça. Teve todas as construções superfaturadas novamente. Ah, mas nem tô falando nisso porque é padrão Brasil, se foda. Mas aí, depois tivemos as Paralimpíadas. Não, depois dia 21 acabaram as Olimpíadas. Sim. E no dia 31, a Dilma foi... É sério mesmo que a gente não vai falar das Paralimpíadas? Para, mano, não vai agora, animal! Calma, mano, é que teve uma polêmica foda na Paralimpíada. Bom, calma, 31 do 8 foi oficializado o impeachment da Dilma. Ok. Eu não vou falar nada de política dessa vez. Em em setembro, dia 7 do 9, começaram as Paralimpíadas. Começaram as Paralimpíadas. Que não tiveram espaço nenhum na mídia. Não tiveram espaço nenhum na mídia. Colocaram... Teve uma empresa que fez uma campanha que gerou uma polêmica, porque pegaram a Cléo Pires e o Bruno Gagliasso, eu acho. Não. Não. Paulinho Vilhena. Paulinho Vilhena. E, tipo, tiraram o braço de um, a perna de outro. Não, na verdade, eles pegaram dois atletas paralímpicos e usaram eles como modelo de corpo. Então, mas isso é meio merda, né? É, depende, cara. Porque, como tudo na vida, a gente não pode considerar um lado só. Sim, sim. Porque... Não, eu vejo as duas posições. É, mas você pensa assim, só pra ilustrar pras pessoas. As duas posições são: a marca vai querer que chame bastante atenção, e nada que chama mais atenção do que uma pessoa que tá em alta na mídia. E, óbvio, as pessoas que passam por essas dificuldades e tal vão querer que valorize as pessoas que têm essa mesma dificuldade. Exato. E o que gerou uma polêmica ainda maior é que eles colocaram o Paulinho Vilhena e a Cléo Pires como embaixadores das Olimpíadas, das Paralimpíadas. Cara, tanto faz. Não, mas é foda, né? Eu vejo pelos dois lados. Um pouco de falta de inclusão também. Eu vejo como publicitário e entendo totalmente o quão eles quiseram chamar atenção pra isso. Só que é um pouco tiro no pé, né? Mas sim, tudo bem. Não tanto pela minha opinião, mas pela opinião dos outros. Porque eu acho o seguinte, embaixador podia ser até o Bill Gates, podia ser qualquer um. Mas, então vamos continuar agora? Vamos continuar. No dia 9 do 9, a melhor Coreia realizou o maior teste nuclear que eles já fizeram até o momento. A melhor Coreia. É claro, porra. Pra quem não entende, Coreia, a melhor Coreia... É a Coreia do Norte. É a que não tem energia elétrica, não tem comida e não tem esgoto. Mas tem bomba nuclear pra caralho. É, causou um terremoto nível 5.3 na escala Richter. Eles têm os cortes de cabelo da hora. Tem. 12, né? Eu acho que 14, são. Não são? 14, sei lá, alguma coisa assim. Mas é Kim Jong-un, filho. Kim Jong-un. É o 1. É o Kim Jong-un. Não é o Kim Jong-2. Kim Jong-2. Mano. Mas não é, o filho dele não tinha sumido a porra toda? Não, Kim Jong-il era o outro. Ah, pode falar. Kim Jong-un, Kim Jong-il. O Kim Jong-il. Kim Jong-Jones. Só que o Kim Jong-il, Kim Jong-il chegava e aí tinha o fio, umas paradas assim. Então, o nego falou, pô, a gente tem que tirar esse cara daí, tá ligado? Não, ele chegava lá quando o pai dele era o Imperador Supremo lá, ele chegava, e aí, Kim Il-sung, beleza? Daí dava aquele tapinha, vamos fazer o barulho aqui, ó. Mais ou menos isso aí mesmo. Até que ele teve um AVT. Desculpa aí, disso. Pior que o tio Phil morreu, foi no começo desse ano ou ano passado? Foi ano passado. É. É, então deixa aqui. Outubro, dia 4 de outubro, a gente ganha ponto assim, Suede. Por exemplo, o Matthew matou 877 pessoas no Haiti. Caraca, assim que a gente ganha ponto. O furacão Matthew foi aquele... Ele pegou boa parte dos Estados Unidos, não pegou? Mas ele chegou bem de leve nos Estados Unidos. Ele destruiu mesmo a América Central. Eu lembro porque tem um youtuber chamado Márcio Guerra, que é um youtuber de música, assim, e é professor de canto e tal. O que você roubou a introdução? O que eu roubei a introdução, mas as pessoas não sabem porque eu não faço ela no podcast, seu animal. Que ele tava preocupado, Jovem Nerd e Azaghal também, mostraram algumas coisas em vídeo, não, acho que foi num vídeo 360 deles, sim, lá. Sim, mesmo não tendo chegado 100%, foi tenso, né? Foi meio complicado, mas não, foi basicamente uma chuva forte, sim, que teve lá. Tanto que o Jovem Nerd falou isso, hoje, só serviu pra se molhar. Hoje aqui em New Jersey teve uma chuva mais forte do que aqui. Choveu uns palitos de dente. Sim. Em novembro, dia 8 de novembro, dia pra ficar... Peraí. Ah, já perdi a parte da piada. Em novembro, dia 8 de novembro, um dia que vai ficar na história de todo bom americano, Trump eleito. Puta que pariu. Trump eleito. Não é nem todo bom americano. Filme, né, mano? Não é nem todo bom americano, porque assim, muita gente fala, presidente dos Estados Unidos, foda-se o presidente dos Estados Unidos. Não é foda-se. O presidente dos Estados Unidos é simplesmente o cara que tem mais poder no mundo. Basicamente, no momento. Então, tipo, Trump, um cara que se mostrou racista, homofóbico, xenofóbico, se mostrou, tipo, todas as coisas ruins, foi eleito nos Estados Unidos. Ele vai virar pro mundo e vai falar, vocês estão demitidos. Exatamente. A gente vai estar fudido pra caralho. Mano, sabe o que eu acho, né? Cada povo tem o líder que merece. Exatamente. Então? Você sabe que o Roberto Justus pensa em se candidatar, né? Nossa. Mano, já pensou, cara? Não, ele deu uma declaração falando que ele pensa em se candidatar. Cara, eu só vou votar feliz quando o João Carvalho se candidatar. Aquaplay. Eu também. Não, ele é o MS Barney, cara. Não, mas o Aquaplay é mais legal. Eu prefiro o João. Rafael Mordente. Não. The Brazilian The Rafael Brazilian. Mordente. Exatamente. Abraço pra vocês. Fica aí um salve, Decrepto. Salve. E no dia 29 do 11 foi o dia que aconteceu até então o acidente esportivo mais foda da história, que foi a queda do avião com a Chapecoense, matando 71 não, pessoas. É, não entre, só o time, tinha equipe técnica, jornalistas, piloto, copiloto. Uma coisa que eu acho válido a gente falar, que a gente sempre falou merda de futebol aqui, sabe? Só que eu acho que num caso assim vai além do futebol, porque são pessoas, são famílias. A gente viu vídeos no Facebook de, tipo, um dos jogadores descobriu que ia ser pai 3 dias antes desse acidente. Sim, então, é uma família que já nasceu destruída, tá ligado? Então, eu acho isso muito foda. Fica nosso sentimento. E, porra, foi legal ver a comoção de Manchester United. Foi legal ver a comoção de Barcelona, sabe? Se não me engano, o jogo FIFA colocou a opção de você poder jogar com o uniforme da Chapecoense. Sim. Também. E foi bacana eles terem dado o prêmio pra Chapecoense. Sim. E hoje, o time da Chapecoense é composto por jogadores emprestados de outros times. Até se recompor. Exatamente, eu acho isso sensacional. Isso mostra que a raça humana ainda é boa em algum momento. E fazendo até propaganda, assim, de um podcast alheio, os Decréptos soltaram um especial de fim de ano também, falando sobre notícias e tal. E o João Carvalho falou sobre uma coisa legal sobre o acidente da Chapecoense, que, qual que foi a maior desgraça? A morte do David Bowie, da Chapecoense? Claro que foi a Chapecoense, porque o David Bowie já teve uma carreira inteira pela exatamente, frente, já viveu Chapecoense tudo. Chapecoense era um time da Série B. Eles era uma parada nova. Série C. Aí, ó. Eles estavam no auge da carreira. Todo lugar estava falando desses caras. Exatamente. E... porque os caras estavam indo muito bem. Eles iam subir pra outra série. Eles estavam na final de um campeonato continental. E aparentemente era evidente que eles iam ganhar esse campeonato. Mesmo então, se não ganhasse, olha o ponto que eles chegaram. Exatamente, e interrompeu a vida de pessoas que estavam só começando agora. Interrompeu pessoas, de famílias, de um monte de coisa, cara. Imagina, até partindo para um lado mais monetário, imagina a parte financeira desse time. O time acaba, cara. Pois o time é. Acaba. Só não acabou por causa dos jogadores emprestados. Mas isso é foda. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem que ver, além do futebol, ver o lado humano, tá ligado? Isso daí foi uma merda, cara. Isso daí foi uma catástrofe tão grande quanto o Ayrton Senna ter morrido, cara. O Brasil se comoveu até mais do que quando o Ayrton Senna morreu, cara. Sim. O Galvão Bueno mesmo deu uma entrevista falando que ele não aguenta mais ver essas coisas acontecendo, e que pra ele isso daí foi tão marcante quanto o Senna, cara. E pra você ver o nível do negócio, o Guga, que é considerado o labrador humano, foi a primeira vez que eu vi o cara chorar. Pois é. E o próprio Galvão falou que ele não narrava mais jogo esse ano. Ele não narrava mais. Destruído, mano. Exato. Bom. Eu não vou comentar, pode partindo continuar. Partindo pra frente. Não, comenta. Agora eu quero que você comente. Eu quero. Comenta. Não, cara. Não quero. Comenta. Quero ficar por fora disso. A gente não vai continuar ofensivo. O podcast enquanto você não comentar. Vai ser ofensivo. Seja ofensivo. Cara, eu entendo a parte humana. Eu entendo simplesmente a parte humana, porque futebol... É o que a gente acabou de falar, não, irmão. Exato. Não, sim, é o que eu tô falando. Eu entendo. Isso não é só ofensivo, cara. Só que tem tanta coisa pior acontecendo que a gente não fica notificado. Sim. Que eu não consigo entender por isso. Por isso que eu falei a questão das famílias. Por isso que eu falei de tudo não isso, sei, cara. Eu sei. É outra. Que é impossível você não ficar em choque, velho. Porque tem gente pra caralho que morreu ali. E sim. Outra, você vai dizer, porque tem tanta gente que morre na África. Eu não, tô sabendo. Não, tô falando da África. Não, igual você falar, tem tanta coisa pior. Tipo, a fome na África é pior. Eu não sim. tô sabendo. Não, sim. Se eu ficar exato. Sabendo de uma notícia desse, talvez eu fique sentindo. Exatamente. E outra, entendo, mas... futebol. Porra, a gente grava um podcast, cara. Eu sei, cara. O que, que eu falei que eu não queria comentar? Porque eu vejo... Porque babaca, eu tenho cara. Noção que muita coisa pior acontece. E eu não consegui ficar... Não, mas você tem que ter noção. Não é que muita coisa pior acontece. É que muita coisa pior vai além desse simples acidente. Simples sim. entre aspas, sabe? É o que eu falei, velho. São famílias, são pessoas que até outras pessoas que tinha um cara de matão, perderam emprego, sabe? Pessoas que perderam amigos, sabe? Sim. É muito além de simplesmente futebol, sabe? E, e essa desculpa de tem coisa pior que acontece, isso aí não cola. E cara, outra, isso aí não a comoção. É um dos fatos que eu não me comovi. Assim, e a comoção eu também que não gerou. Me comovi. E a comoção que gerou é a parte mais bonita. Isso, velho, quando um jogador de algum time morre, todos os outros times rivais fazem uma homenagem pra esse cara. Então, tipo, a gente gente não gosta de futebol, ok, mas isso a gente tem que respeitar pra caralho, cara. Sim, respeito. E essa questão de comoção, eu também não fiquei comovido nesse então... ponto. O, por exemplo, é todo mundo usando o símbolo da Chapecoense, eu não vou usar. Não, eu não vou usar. Isso é um pouco hipocrisia. Eu não vou usar. Eu me senti mal quando eu vi o vídeo do cara descobrindo que ia ser pai. Então, mas o que eu falo é que só porque a gente não fica sabendo de desgraça, é que eu não vou também me sentir na obrigação de excluir isso, porque tem coisa pior. Exato. É a mesma coisa que, ah, eu tenho meus problemas, mas tem gente que passa problema pior. Foda-se, meus problemas são meus problemas. Exatamente. Eu tenho que encarar isso também. Exatamente. Não é só porque outra pessoa tem pior que eu vou esquecer o meu. Exato. Certo. Prosseguindo. Prosseguindo, em dezembro, a coisa começou a ficar meio preta pra certas situações. Por exemplo, a Park Geun-hye foi afastada da presidência da pior Coreia, no caso, a Coreia do Sul, por ligações a grupos ocultistas. Então, né? Isso foi muito foda, cara. Mas foi muito tosco ao mesmo tempo, né? Não, não foi? É grande pra caralho pra um país um negócio desse? Sim, mas assim... Vazamento de informações, privilégio de... Vários privilégios presidenciais passados por uma pessoa alheia, assim, não, que ninguém sabe o que é. Nesse ponto sim, nesse ponto sim. Mas até então, porra, o presidente do Brasil é maçom, foda-se, sabe? O presidente do Brasil isso é anticristo, foda-se, sabe? É bem mais tenso. Isso aí é ligado com máfia, com cara... Ah, não, aí, ok. Nesse é ponto o grupo aqui. Ocultista fica um pouco aberto, né? Uma seita. Não é tipo uma seita, é nego que bota pra fuder mesmo. Então. Tipo, por exemplo, tipo teve um caso Não, teve um caso de um... Parece que um navio naufragou na Coreia do Sul, matou uma porrada de negro e parece que foi obra desse grupo que ela... tipo Skull and Bones, tá ligado? Caralho, mais ou menos isso mesmo. Tipo os ninjas da Liga da Sombra do Batman. Só uma observação, o George Bush filho era da Skull and Bones. Era da Skull and Bones. Que, aliás, o símbolo do metal, imaginem você, ouvinte, nesse momento, faça o símbolo do metal. Esse era o símbolo do Skull and Bones. Que também é um símbolo de proteção contra o diabo, criado pela avó do Dio. Eles usavam pra se identificar. A avó do Dio. É o símbolo que o Doutor Estranho faz pra frente pra invocar os negócios. E que o Homem-Aranha faz pra trás pra soltar a teia. Não, mas ele solta o dedinho assim, ó. Não necessariamente, mas também. Que bosta. E ainda em dezembro teve o assassinato do embaixador russo Andrei Karlov na Turquia. Mano, isso é maluquice. Isso foi muito tenso. Isso foi tenso. Porque é um inimigo invisível. Não, porque com o russo não se mexe, cara. Né? Vai virar uma treta monstra. Não sei, cara. Assim, na década de 1920, mataram um político importante e virou a Primeira Guerra Mundial. Esse mataram um político importante e ele virou meme. É porque hoje a internet é muito, né? A guerra é digital, cara. A internet hoje é muito safada. Eu acho que uma pequena retrospectiva. Vamos falar dos nossos melhores momentos. Não vai falar dos memes primeiro? Não, vamos falar dos nossos melhores momentos. A gente não vai separar os melhores momentos do podcast. Tô falando de nossas vidas. Ah, tá. Assim, né? Pô, a gente vai ter aí galera mandando mensagens. A gente tem aí um pessoal que mandou mensagens e tal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos melhores momentos. O meu melhor momento esse ano foi que eu descobri que eu tenho úlcera. Caramba. Alvinho, queria que você começasse. Cara. Ah, o meu melhor momento foi ter conhecido vocês. Ah, né? Vamos abraçar. Não o só como amigos, mas também como parceiro no locomotivo agora, né? No rolê e na putaria também, né? É isso aí. A gente tá compartilhando camisinha e seringa todo momento. Dedo no cu do outro. Escorreu uma lágrima. Suede, ressalte um melhor momento. Quando você ganhou um butt plug. Cara, acho que o melhor momento foi ter ganho um butt plug, cara. Mano, nossa. No seu ano inteiro, o melhor momento foi... Não, no anos inteiro. Peraí. No anos inteiro. Peraí, eu vou entrar no c***, Sueli. Deixa eu entrar no c***, Sueli. Não, paz, graça. Oi. Eu... Não me interrompe. Peraí, tô saindo. Eu gostei muito da Comic Con, com a minha primeira vez. Desvirginado de Comic Con. Foi legal, pacas. Acho que esse foi o melhor rolê do ano. Pedro. Ah, a Comic Con foi foda. Conheci gente lá que eu nunca imaginei ver na frente, tipo... Didi Braguinha, o Léo Lopes, Gaveta, esses caras são muito fodas. E... Ah, comecei a participar do Locomotiva e tal, gravar os podcast que fez um bem pra caralho pra minha saúde, pra quem me conhece. Sim. E... Você me conheceu. Vai tomar o seu cu. E também eu acho que a criação do grupo dos passageiros no WhatsApp foi muito foda também. Sim, demais. Foi que a gente tá conhecendo gente incrível praticamente todo dia. Mas vamos deixar pra falar deles no finalzinho do podcast. Não, é só um momento. Cara, o meu melhor momento nesse ano foi, eu acho que foi descobrir que eu realmente tenho amigos de verdade. Porque... Vamos abraçar ele. Não, tipo assim, a gente passou um momento tenso esse ano e se não fosse essas pessoas, seria meio foda. É, isso é verdade. E até e esses amigos de verdade a gente coloca aí o Alvin, o Suede, o Léo, assim, que... Eu também te amo, que depois, cara. Cala a boca. Deixa eu falar? Desculpa. Que depois que aconteceu algo muito ruim na nossa vida, essas pessoas se mostraram verdadeiros parceiros de todos os momentos, sabe? E é bom descobrir que você é querido pelas pessoas, e é bom descobrir que você pode se apoiar nas pessoas, e a gente se apoiou no locomotivo e não parou até agora. Pra mim, esse foi o melhor momento, sei lá. Poderia falar Comic Con também, porque, porra, foi épico realmente, mas eu acho que a melhor coisa foi ver que a gente realmente pode contar com os outros, sabe? Vamos para as mortes no ano de 2016. Janeiro. Bom, no ano de 2016 a gente já começou com a morte de Alan Rickman, aos 69 anos, o professor Snape. Sim. E o... como é que é? Absolém do Alice no País das Maravilhas. É, no filme eles fizeram uma homenagem pra ele. Absolém? No filme do Alice Através do Espelho fizeram uma homenagem pra ele no final. E foi o Judge Tuppen no Barbeiro Demoníaco também, né? Sim. Ele era um... Mas vamos lá, seguindo, David Bowie, aos 69 anos também. Esse acho eu não preciso falar que é. Esse eu acho que é o que mais marcou no janeiro, assim. Exatamente. Stardust. Tivemos a morte de... Ainda em janeiro tivemos a morte de Abe Vigoda. Aos 94 anos, ele atuou em O Poderoso Chefão. Sim. Glenn Frey, aos 67 anos. Ele era guitarrista do Eagles. Isso é foda. É... Eagles é uma banda muito boa. Solta o som aí do Eagles de fundo. Nada de Hotel California. Sim. Eu ia pedir essa. Tá. Seguindo o que o Alvinho quer, vai. Hotel California, versão funk. Não, mentira. Hotel California. Teve mais alguém aí, Pedro, que você colocou? Teve o Gilberto Mendes, que é o maestro brasileiro. Sim. Teve o Shaolin. Que isso é um absurdo que ninguém lembra do cara, né? Não, é um absurdo. Só que ele ficou apagado anos. É um absurdo. Anos. A Rede Globo, tipo, só dá uma notinha, assim, sabe? Na verdade, quase todos os lugares só deu uma notinha. Sim. Né? Mas, porra, ele foi muitos anos a Globo, né, cara? Do mesmo jeito que o Chico Anísio, e eles ignoraram ele até a morte. Exato. Literalmente. E estão fazendo isso com o Renato Aragão, né? É, eu não vou comentar nada. E teve Tara Ray, que era uma atriz pornô. Trouxe muita felicidade pra muita gente. Nossa senhora. É feio rir disso, mas muitos exercícios manuais. Exato. Essa vamos... vai deixar saudade. E deixando claro aqui que a gente tá separando algumas coisas que a gente gosta, né, ouvintes? Não dá pra falar todo mundo que morreu, porque é a gente pra cacete. É. Fevereiro, Humberto Eco, aos 84 anos, ele era escritor e o maior sucesso dele foi O Nome da Rosa. Sim. O Nome da Rosa, que a gente faz referência também ao podcast, ao Nerdcast de RPG, o Rex, né, pergunta o nome da rosa. Sim, nossa, mano. Nossa, pode crer. Pergunta se ela tem nome. Isso foi uma referência muito foda pra ele. Nossa, foi boa pra caralho. Eu pensei que era coisa Bela e a Fera isso aí, mano. Tivemos a morte de Frank Finlay, aos 89 anos. Ele era ator e ele atuou em Otelo, O Pianista e Os Três Mosquiteiros. Nossa, O Caramba, Pianista. Mano. É, aquele, o Amo principal. Amo esse filme. O Pianista, é, o principal. Foda, cara. É Amo muito foda esse filme. Seguindo aí, a gente teve a morte de Maurice White, aos 74 anos. Ele foi fundador do Earth, Wind and Fire. Sim, sim. Earth, Wind and Fire é bacana também, né? É um projeto bem legal. O George Gaines, aos 98 anos, ator de Loucademia de Polícia. Ele fez o comandante Eric Lassard. E fez o pai da Punk, a Levada da Breca. E, caraca, Punk. E eu acho que a gente vai acabar não comentando todo mundo, mas esse ano morreu uns três do Loucademia de Polícia. Sim, sim. O cara que faz os barulhinhos morreu? Não. Ah, então tudo bem. Tem que... Aquele grandão morreu. Complementa fevereiro ou não? O Jamanta morreu? Em fevereiro... Em fevereiro também morreu o Dave Mirra, do BMX, que teve até jogos baseados na carreira dele. Sim. Sim. Seguindo para março. Opa, março. George Martin. Não, não é George R. Martin, viu, gente? É ele que tá matando todo mundo. Exatamente. George R. Martin. George Martin morreu aos 90 anos. E pra quem não sabe, ele é o produtor responsável por levar os Beatles ao sucesso. Uou. E mostrar ao mundo a Celine Dion, né? Sim, sinto muito pela Celine. Beleza pelos Beatles. Beleza pelos Beatles. Frank Sinatra Jr., 71 anos, cantor, filho do Frank Sinatra. Até porque, né? Alguém já ouviu música dele, do Júnior? Eu tenho a leve impressão que ele levava muita coisa do pai dele. Eu nunca ouvi. Mas seguindo, Tony Deason, aos 68 anos, ele foi o criador do R2-D2. Sim, sim. Uou. Ele era o anão? Não, ele não era o ator. Era o ele era o criador. Ele criou. Keith Emerson, aos 61 anos, tecladista do Emerson, Lake & Palmer. Algum complemento? Nancy Reagan. Que era atriz e esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Sim. E foi ator também, né? Sim. Ronald Reagan. Exato. Abril, só separei um. Abril tem mais. Tá, então vamos lá. Douglas Wilmer, aos 98 anos. Aos 96 anos, aliás. Douglas Wilmer foi quem deu a vida a Sherlock Holmes nos anos 60. Caraca. Em abril também teve a morte do Prince. Mais um grande nome da música que foi embora esse ano. Um dos, né? Roda um pedacinho de música do Prince aí. Purple Rain. A Kiss dele é da hora também. Já foi seu pedido. Em abril também morreu Will Smith. Will Smith? Sim, jogador do New Orleans Saints. Oh, falei, caralho, o que tá acontecendo? Falei, caralho, ele foi pistoleiro, mano. Eu fiquei pensando, onde eu estive em 2016, tá ligado? Falei, pô, no Esquadrão Suicida ele não morreu, mano. Pensei, na verdade, esse cara se chama Will Smith, ele morreu em 2016. Will Smith da Silva, tá ligado? Não, desse Substance. Eu sabia que ia dar um mindfuck em vocês. E é isso. Mais algum abril? Não, né? Não. Todos fecharam. Em maio, Calbi Peixoto, aos 85 anos. Sim. Calbi Peixoto. Calbi Peixoto era foda. Cantava pra caralho, velho. Pra caralho. César Macedo, aos 81 anos. Ele era ator e humorista. E pra quem não conhece, ele era intérprete do Seu Eugênio na versão original da escolinha do professor Raimundo. E ele falava a célebre frase: pode perguntar que comigo é na manteiga. E enquanto isso, seu peru tá lá. O meu não. Maio não tem mais ninguém? Em maio também a gente perdeu a nossa mãe. Pois é. E a dona Otília. Otília Raimundo da Silva Tanicho. E foi esse momento que eu falei que foi um momento difícil que a gente viveu e que a gente tem que agradecer muito aos nossos amigos que estiveram aí com a gente nesse momento tenso. Tensíssimo. Sim. Pra caralho. Junho a gente começa com Muhammad Ali, aos 74 anos. Isso foi foda. Na verdade, eu achava que ele já tinha morrido, inclusive. Eu também. Ele ficou muito sumido. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi. Eu lembro de ter visto o vídeo dele com a mão tremendo pra caramba uns 2 anos atrás, que acho que foi aniversário dele. Ele tava com Alzheimer, se eu não me engano. É, então ele tinha acho que mal de Parkinson. É Parkinson. É que teve algum aqui que eu não lembro que tava com Alzheimer. Ele tava seco, magris. Tipo, ele sempre teve aquele rosto redondão. Sim. Foi meio grandão, né? Bom, pra quem não sabe, existem pessoas que não sabem que é Muhammad Ali, ele foi um boxeador foda pra caralho. Sim, tem um filme da vida dele com o Will Smith. Sim. O ator dessa vez. Morreu também uma youtuber que era cantora e eu assistia os vídeos dela, porque eu achava que ela cantava pra cacete, a Christina Grimmie. Cantava pra caralho. Aos 22 anos. E daí você pensa, porra, como assim 22 anos? Ela, um maníaco entrou no camarim dela, numa sessão de autógrafos e atirou contra ela e se matou depois. É, porque quando morreu o Dimebag Darrell do Pantera, muita gente ficou falando, esse filho da puta só fazia música sobre raiva e tal, e ele ia morrer mesmo. É. Mas o pessoal tem que lembrar que essa moça morreu da mesma forma, e assim como John Lennon morreu. Exatamente. Desse jeito. E todos eles falavam sobre amor, então uma coisa não justifica a outra. Exato. Exato. Mihaly Mityu Medzaros, de 76 anos. Ele era ator e fazia o Alf. Eu lembrei da Ravena falando, Asa, é, te metri um Ronzitos, tá ligado? O nome desse cara. Eu lembrei da Ravena, do Jovens Titãs, falando Azarath Metriunzitos. Nossa, mano, achei que era alguma coisa pertinente. Mas era bacana que ele... Claro que com a voz do Orlando Drummond, né? Ele tinha aquela frase do... Homem em Melmac, homem que é homem, come sei lá quantos gatos por dia, um negócio assim. O Alf ficava, vem cagatinho. Eu tinha medo quando eu era criança, cara. E a melhor é o Alf, o E teimoso, né? Títulos brasileiros, isso podia morrer também. Perdemos Rubem Aguirre. Esse foi aos muito 82 foda. Anos. Se você não sabe de quem a gente está falando, estamos falando do professor Girafales. O grande professor, literalmente. Ele já estava zoado fazia muito tempo. Ele tinha uns problemas de inchaço foda, né? É, por causa do... Ele tinha um tipo de gigantismo. Sim. Por isso que ele era grande. E isso causa muitos problemas de saúde. Uhum. Inclusive um deles, que uma pessoa que tem um problema desse, é aquele jogador de basquete chinês. Chinês, eu acho. Ele, inclusive, a cara dele é um meme. Inclusive, ele já apareceu nos Simpsons algumas vezes. Sim. Vamos lá. Scott Moore, aos 87 anos. Scott Moore, ele foi guitarrista da banda original do Elvis Presley. Sim. Uou. E em junho também morreu Bud Spencer, ator. Seguindo aqui, em julho, tivemos a morte de Gary Marshall, aos 81 anos. Gary Marshall, pô, talvez vocês não conheçam esse nome, mas ele é o cineasta responsável por levar Robbie Williams e Julia Roberts ao estrelato. Grande rapaz. Pouca bosta, né? Agosto, Ivo Pitangui, aos 93 anos. Esse talvez é o que menos vai interessar o pessoal que tá ouvindo. Sim, mas é assim, foi uma figura brasileira muito conhecida. Foi. Porque ele foi um precursor aí da cirurgia plástica no Brasil, né? Meu pai fala bastante dele. É por o causa que... do... Esqueci o nome do corredor lá. Do... Pensamentos Nick internos Laura. De Álvaro. Ele reconstruiu a cara do corredor. Tem até um filme que é com o ator sim, que faz sim, o Thor. É. Vamos lá. É o que maravilha, aos 71 anos. E ela morreu, e eu só descobri que ela realmente era mulher quando ela morreu. Nossa, mano. Como assim? Não, peraí. Eu tô descobrindo que ela é mulher agora. Ai, cara. Mano. Vocês são doentes, mano. Não, mas ela era mulher. Kenny Barker, aos 81 anos. Esse sim, ele foi o ator que interpretou R2-D2 nos 6 primeiros filmes da série. E a cabeça de alguns pode estar explodindo nesse momento, porque tem gente que não sabia que tinha um anão dentro do R2-D2. Eles já esqueceram ele várias vezes lá dentro. Sim, no meio do deserto, o cara desidratou já lá dentro. Exatamente. Mano. E muita gente... Eu achei que teve pouca repercussão a morte dele. Sim, sim. Comparado com a atual agora. Sim. Gene Wilder, aos 83 anos. Willy Wonka. O verdadeiro. O único. Aquele que inigualável. Aquele que encosta na parede e fala, então quer dizer que... Como é que é o meme dele? Exatamente. E tipo, porra, esse Fantástica Fábrica de Chocolate foi sensacional. As melhores músicas. É os melhores Umpalumpas. Os melhores Umpalumpas, exatamente. É o melhor Umpalumpa que foi quadriplicado em vários. Mano, melhor esse do que é o novo, cara. O novo só tem um Umpalumpa. Eu não tô falando mal, cara. Eu também gosto demais. Sim, mas você tá falando errado, velho. Umpalumpa antigo é o que tem vários... São vários anões. Desculpe, eu me confundi. O novo era uma pessoa só e era um cara de tamanho normal que eles encolheram. Ô, Suede, você tá quietinho. Vander Lee morreu aos 50 anos. Quem foi Vander Lee? Bugou minha mente. Porra, você já fez um texto dele no Literativo. Enfim, ele é cantor e compositor. Setembro. Mas peraí, da onde? Agosto, tem mais algum? Não, era isso. Setembro. Agosto só salvo. Você fez um texto dele. Eu não tenho lembrado. Ah, tá, Vander Lee. Próximo, ele setembro. Ele só como então, setembro, morreu Greta Zimmer Friedman, aos 92 anos. Ela era enfermeira. Natal? Sim. Agora, por que ela ficou conhecida sendo enfermeira? Porque ela foi uma das protagonistas da foto forjada mais famosa do mundo. A fotinha. Que é mas a é famosa... uma foto... Sim, é uma foto icônica pra caralho. Sim. Óbvio que perdeu muito a valor depois que descobriram que ela foi forjada, mas é a foto do beijo depois da Segunda Guerra Mundial. Com um marinheiro. Sim. Ficou famosa pra caralho. Sim. Porque ela é tecnicamente perfeita. Peninha, aos 66 anos, músico brasileiro, né? Alexis Arquette, aos 47 anos, era uma atriz trans que atuou em Afinados no Amor e Pulp Fiction. No Afinados no Amor era bacana, porque era o momento que o Adam Sandler saía do palco e ela ficava cantando de uma forma muito escrota pra caralho. Eu não vi. E no Pulp Fiction, quem que é ela. Eu não reparei. Eu não reparei. Tô lembrando agora. Mas enfim. Domingos Montanher. Calma. Morreu. E eu acho que é a que mais marcou nesse meio. Sim. Edward Albee, aos 88 anos. Ele foi um dramaturgo ganhador de 3 prêmios Pulitzer de drama. Sim. Prêmio pra porra. Outubro tivemos a morte de Orival Pessini, aos 72 anos. Quem foi Orival Pessini? Orival Pessini? É. Pô, gente, Fofão e Patropi, caralho. Ah, tá. Fofão. Por mais que eu conheça vários nomes, minha mente é tão bugada que fica tudo perdido num disléxico e enorme. Isso é o Suede falando, pô, eu não sabia que era ele. Não, por nome eu também não sabia. Não, eu conheci esse, um escritor que tá pra chegar. Mas aí, o Vander Lee eu conhecia e tava perdido. Mas o Patropi e Fofão foi. Porra, eu preferi o Patropi, lógico, mas são dois personagens icônicos aí, eu né? Eu não sei quem é Patropi. É que principalmente agora, com a carreta, sabe, é mais famoso Fofão. É, sabe aquele cara da Praça Nossa, que era meio igual Raul Seixas? Sim. Os óculos, falava meio assim, sabe? É ele. Puta merda, cara. Não fazia ideia. Na escolinha, exato. Caraca, mano, minha mente explodiu. Vamos lá. Michael Massey, aos 61 anos. Tipo, eu só vou falar que ele fez cerca de 80 filmes e séries. Tá, agora eu vou complementar. Ele foi o ator responsável pela morte de Brandon Lee nas filmagens de O Corvo em 1993. É, foda-se. Foi um cara importante pra história do cinema de um jeito ou de outro. Exatamente, exatamente. Novembro, tivemos a morte de Fidel Castro, aos 90 anos, ex-presidente de Cuba. Que ficou agonizando em desgosto depois do Obama ter ido visitar Cuba. Eu ia falar isso agora. Ele morreu na Black Friday, né? Ele morreu na sexta-feira mais capitalista do ano, parça. Cara, imagina. Mas vamos lá. Leonard Cohen, de 82 anos, cantor e poeta, ele foi o responsável por aquela música. Tipo assim, nesse momento, quem assistiu Shrek tá ligado a Hallelujah. Sim. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bom, tivemos também em novembro o acidente, né, com a equipe técnica, repórteres, jogadores da Chapecoense. Obviamente não vamos nomear todos. Sim. Dezembro foi foda, hein? Dezembro puta que foi, pariu. Foi a ponta da foice, filha da puta. Exatamente. Tipo, se podia levar mais alguém, levou. Não, peraí. Tá quase levando uma. É, mas vamos lá. George Michael, 53 anos, cantor. E a música mais famosa dele é Careless Whisper. Careless Whisper, que sempre tá nos especiais de Dias dos Namorados do Jovem Nerd. I'm never gonna dance again. Yeah, I feel I got no rhythm. I pretend. O famoso dessa música é o sax do começo. Exatamente. É o cantor que o Deadpool tem o disco, ele é fascinado pelo cara. O Deadpool escuta pra caralho o Careless Whisper. Vamos lá, continuando. Tivemos a morte de Ferreira Goulart, aos 86 anos, escritor e poeta. Ferreira Goulart. Peter Vaughan, aos 93 anos, ele atuou em Game of Thrones. John Glenn, aos 96 anos, ele foi um astronauta. Ele foi o primeiro astronauta americano a entrar em órbita da Terra. Exatamente. E, ouvintes, eu quero deixar claro que vou até datar o que a gente tá... Antes de mais nada, morreu Ricky Harris, que Ricky é o malvo Harris, do Todo Mundo Odeia o Chris. Verdade. Chris, eu e vou pegar antes, você. Antes de fechar, porque eu sei com quem a gente vai fechar isso daqui, eu gostaria de deixar claro, ouvintes, que a gente tá gravando isso no dia 28 de dezembro de 2016, às 10h35. Então, até este momento, a última notícia de morte que a gente tem é da eterna princesa Leia, Carrie Fisher, aos 60 anos de idade. Sim, na verdade essa foi a mais marcante desses dias, porque também teve a morte de uma das cientistas que ajudou a descobrir, a provar a existência da matéria escura. Sim, e teve da veinha lá do Fantástica Fábrica de Chocolate, novo. É uma das vozes do molequinho. É, mas assim, a Carrie Fisher tava desde a nossa infância, né? Sim. Então é uma perda que a gente sente porque, pô, é a Princesa Leia, caralho. Né, cara? E... tipo, eu senti a perda dela do mesmo jeito que foi a perda do Chaves, tá ligado? Exatamente. Porque você cresceu assistindo ela e, tipo... É, foi um negócio marcante. Eu nunca senti tão mal por um ator que eu gosto ter morrido como eu senti pela Carrie Fisher. Exatamente. Mesmo sendo uma atriz que nunca teve tanta influência, assim, fora Star Wars. É, fez o Blue Brothers, né? Mas foi uma participação que hoje em dia quase ninguém lembra. Sim, sim. E ela ficou mais focada em escrever do que atuar. Ela tem um monte de livro, né? Tem. E uns dois é só sobre ela. Fora roteiros também, que ela não só escrevia, como ela corrigia. Exato. O Império Contra-Ataca foi totalmente corrigido por ela, cheio de anotações à mão que ela fez. Caramba. Vamos lá. Fica aí nosso sentimento por todas essas perdas de 2016, que, porra, a gente perdeu também. Então foi um ano... foi um ano foda, né? Foi um ano complicado. Puta que pariu. A gente fala de, porque o próximo ano vai ser melhor. Ou, tipo, o ano passado foi pior. Mas, olha, esse ano superou 2015 homericamente, cara. É, o funcionário do ano, esse ano foi a morte. Porra, cara. Puta que pariu. A foice tá tinindo. Então fica aí nossos sentimentos pra essas pessoas, né? Pra quem ficou, aliás, né? Que teve que continuar sem essas pessoas. Mas é lógico que... acho que a gente pode fazer nossas previsões agora. Sim, sim, mas três cada um. Exatamente. Eu queria, gente. Ano passado a gente previu a morte do Leme, cara. Quem ouviu o podcast viu que, tipo, durante a gravação, o Lost virou e falou: porra, não, porque eu acho que o Leme vai morrer, hein? A gente terminou a gravação, ele pegou o celular, abriu o Facebook e o Leme tinha morrido. Basicamente. Eu espero que isso não aconteça esse ano. Mas eu acho que vai. Eu acho que vai. Alvin. Putz, cara. Quem que tá no bico do corvo, hein? Tem a mãe da Carrie Fisher, que ela teve um AVC agora há pouco. Agora há pouco do dia... sei lá, eu dia falei 28, o dia... às 10h30. Falou que ela tá mal pra caramba. Há um tempinho atrás, no velório da Carrie Fisher, ela teve um AVC. Exato. Um AVC. Quem mais? Quem que a gente pode matar aí? Mais dois aí. Putz, cara, quem que tá, velho? O Stan Lee? Stan Lee. Esse é meu chute também, cara. Meu chute também. Stan Lee tá velho, já gravou todas as cenas de todos os filmes que ele vai participar. Cara, que tá morrendo tanta gente, tipo, aleatória aqui. Cara. Tá difícil de saber. Tá, eu vou pôr um. Harrison Ford. Não, cara, não, eu não fala sei. Isso. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu acho que ele é meio corpo fechado, cara. Eu acho que o Chewbacca... meu, ele quase morreu na gravação do Star Wars, velho. Então... eu acho que o ator do Chewbacca é mais possível, por causa que ele já tá todo arregaçado, sim, mano. Sim, sim, nem sim, andar, sim. Ele anda mais. Ele fica meio apoiando. Mas eu coloco aí o Harrison Ford. Não querendo, mas eu coloco o Harrison Ford. Stan Lee também, não querendo. Nossa, Stan Lee jamais eu quero. Eu vou chutar um aqui que eu não sei qual que vai ser a reação do pessoal. E não sei se realmente pode acontecer, mas eu acho que as chances são altas. Macaulay Culkin. Ele tá só o pó e não para com as drogas. Não, mas ele tá só o pó faz tempo, né? Tá só o pó no pó. Tá na seringa também. Mas ele tá só o pó faz tempo. Ah, mas cada foto que sai, o bicho tá pior que o Scott Whelan. Então, eu vi um vídeo que ele fez ano passado ou esse ano, não lembro. Que ele fez um vídeo engraçado lá, só satirizando, esqueceram de mim. E até que não tava tão mal assim. É que eu não vi foto recente dele. Eles deram um hambúrguer pra ele antes. É, mas... é, pode ser que sim. A gente podia chutar alguém assim... de outra volta. Não. Nossa, tanto mano. Assim, cara. Porque aí ele vai ter aquele gif dele no céu, assim, olhando pros... Nossa. O cara tá matando, mano. O cara tá matando de outra volta pra ter um gif, meme, caralho. Vai ser foda. Vai fazer meme. Sabe quem mais? O Didi. Pra responder Didi. Se no céu tem pão. O Didi. Não, mas não, o Didi... mas esse é plausível, cara. O Didi é plausível. O Didi é plausível. Eu vou falar um aqui que me entristece o coração, mas o Maurício de Souza. Ah, é. Infelizmente. Tá complicado. Eu acho que ainda não. É, ele parece que tá. Eu não sei se eu acho ou se eu espero que ainda. Porra, não. Tanta sabe? Gente que a gente achava que ainda não e foi. George R. Martin. Eu acho que não, porque quem tá momento. Fazendo isso é ele. É, isso é verdade. A morte pediu uma ajuda pro George R. Martin, né, cara? Escrever 2016. O George R. Martin tava escrevendo lá quais são as pessoas que ele quer, que ele queria que trabalhasse pra ele, só que ele tava escrevendo no Death Note. Exatamente. Não, mas... ia ser da hora se morresse aquele... Ia ser da hora se morresse. Ia ser da hora. O cara da Coreia do... Da melhor Coreia lá. O Kim... Kim Jong-un? É o carinha que é o primeiro, que é o segundo, não é? Ele é o um, mas ele é o segundo, ele é o júnior. Mano, Kim você bugou minha cabeça. É o terceiro, mano. Ele é o terceiro? É o terceiro. Pô, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Kim Il-sung, Kim Il-sung, Kim... Bom, continuando. É, a gente podia chutar alguém muito aleatório, assim, sabe? Ó, eu chuto Silvio não, Santos. Não, mano, Frank... É, não, Frank é verdade. Miller. Eu chuto Frank Silvio Miller. Santos. Eu acho que o Frank Miller... É, o Frank Miller tá zoado, hein? Tá zoado. Não quero. Puta, eu amo o Batman. Eu tenho tatuagem do Batman. Eu tenho vários quadrinhos do Batman, mas eu não... Eu acho que Frank Miller roda. E da música? Ozzy eu acho que ainda não. Ozzy eu acho que ainda não. Que, nossa, que Keith Richards não. Vocês vão comentar o que eu acabei de falar, velho? Silvio Santos não morre, velho. O que você tá falando? Eu acho que ele pode dar um tchau. Mano, ele tá porra louca demais pra morrer. Eu acho. Por isso mesmo que ele vai morrer. Não, mas eu acho que ele ainda vai meter muito louco ainda. Eu também tô achando. Keith Richards? Keith Richards eu acho que não. Ele é imortal. Eu acho que nunca. Eu acho que o Malcolm Young vai. Malcolm Young. Ele já tá zoado. Não, o Malcolm Young pode ser. Eu acho Malcolm que é Young, pra quem não sabe, foi o guitarrista que se afastou do AC/DC por causa de Parkinson. Parkinson. Eu acho também que pode ser que vá o Tony Iommi. Tony Iommi. Que o Black Sabbath praticamente só deixou de existir esses tempos atrás por causa dele. Sim. E, por exemplo, o Heaven and Hell também cessou as atividades não por causa do problema do Dio, mas por causa do Tony Iommi. Meu, é difícil, né? É meio complicado. É difícil. E dos velhão? Não tem nenhum velhão? Tipo, Stevie Wonder? Mano, não tá tão... É. Velho assim, né? Michael Caine. Michael Caine, pode ser mesmo. Michael Caine, pode ser. O cara que fez o Gandalf. O... É, Ian McKane. Ian McKane. O Ian McKane, pode ser. Ele tá velho, né? Sim, o Saruman já foi. Locomotiva. Eu. Acho que o Suede no máximo vai pegar uma AIDS. Né? É. De novo? Eu acho que ano que vem alguém no Locomotiva morre. Eu também tô achando. Nossa, demorou. Eu acho que alguém no Locomotiva ano que vem morre. Será que alguém morre? Ai, caramba. Desculpa. Eu acho que o Raí. O Raí morre, cara? Porra, velho. Mano, ele leva umas vidas muito porra louca pelo que ele conta Living lá no grupo. Uma vida louca, é verdade. Eu acho que qualquer hora ele vai pegar uma AIDS de um traveco e ter uma overdose de... Mano, como de... assim? Nutella, não sei. Eu acho que assim, o Pedro Pérez. Pedro Pérez. É, ele é muito errado mesmo, mano. Mas enfim, de nós quatro aqui, quem morre? Eu chuto o Álvaro. Eu chuto agora também. Eu acho que o Suede morre. Eu também acho que eu morro, cara. Eu acho que o Pedro morre, porque ele tá me matando. Virou jogo de detetive. Ô, Suede, chuta o Rafael, caralho. Eu vou assim, chutar você, ninguém Rafael. Fica livre. Ok, nós quatro morreremos, então? Nós quatro mano, morreremos. Mano, fala isso não, que mandaram uma foto lá falando, se esse carro bater, todo mundo no Locomotiva morre. Mano, eu fiquei com o cu na mão, falei, mano, o carro não bateu, acontece. Tá lá. E pra você entender, entra no grupo do WhatsApp. Exatamente. E vamos nos encaminhar para a parte final desse podcast, onde nós vamos falar daquilo que agraciou nossos dias e encheu um pouquinho mais de estrume a nossa mente. E alguns encheram o saco. É um câncer fudido. Principalmente aquelas pessoas que, tipo, passou 15 anos daquilo lá e continuam usando os mesmos. Tipo, é certo? Já acabou Jéssica. É... Nossa, senhora. Exato. Estamos falando dos memes. Memes. Vamos para os melhores memes de 2016. Só que, fazendo uma observação já sobre o que o Pedro falou, a Comic Con, que isso não ferre a gente com a organização da Comic Con, mas a Comic Con fez um vídeo com senhora muito fora do time, cara. Fez, pra caralho. Pra caralho. Fez, porra, por isso Comic Con, que eu falei. Vocês podiam fazer algo mais bonito, né? Mas tudo bem. É que aquele negócio, mas o cara... nós chamamos. O evento tem é épico, ideia, mas a ideia foi bosta, cara. O cara tem a ideia, passa pra frente, aí tem que aprovar, aí o outro cara tem que aprovar, e depois vai aprovar. Aí daqui a pouco eles estão soltando lá do Barra Barrichello. Sim. Vamos lá, Alvin. O que... Ó, vamos deixar claro que a gente deixou essa parte só pro Alvin. Por quê? Porque ele é rato de internet. Rato de internet, o caralho. Ele é urubu de internet. Ele, ele come a merda que tem na internet e caga na nossa cabeça depois. Exatamente. Vocês gostam, vai. Então vai, Alvin. Teve Glória Maria Chapadona. Isso eu não vi, mano. Esse meme foi legal. Você não pra viu? Caralho. Mano, eles pegaram... até hoje. Teve uma hora que acho que ela tava andando de bike chapada, não foi um negócio assim? Não, ela tava numa aldeia. Colocaram o Sweet Dreams como se fosse o Mercúrio correndo, tá ligado? Ficou muito foda. Ela tava numa aldeia e ela fumou um com os indião. É, eu sei que ela teve que fumar porque é o costume deles e tal. E daí ela ficou loucaça. Muito loucaça, mano. Ou pelo menos os memes transformaram ela em loucaça. Ela tava mesmo na filmagem. Ela tava bem... Pô, ela tá com os olhos estraladaço, velho. Então, foi, esse meme foi legal, cara. Esse meme foi engraçado. Próximo. Gente, é frio. Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu. Me dá um minuto de silêncio com o meu cachorro. Pelo amor de Deus, mãe. Ô, mãe, você para de falar. Porque você foi partido, amarelinho. Que saudade que eu sinto de tudinho. Que desde a época que eu parti, você ficou. Mas foi atividade aqui no meu quintal do dia. Agora eu vou ter... Teve o Boquita. Boquita, pra quem não sabe, foi aquele vídeo do Got Talent. Esse é difícil de escrever, né? Esse é difícil de escrever. Um vídeo do Got Talent que era tipo um vídeo promocional, que era um cara que ele se espanta e ele faz assim com a boca, parece o Magikarp, assim... Bô! Aí eles fizeram várias montagens com ele. Eu não vi. É um Got Talent australiano. Esse eu acho que eu não lembro. Que é um cara, ele fica com a boca assim, ó... A boca arregaçadona aberta. E colocaram, tipo, o trailer do Batman e colocava a imagem dele gritando, colocava, tipo, trailer do Capitão América e ele gritando, tá ligado? Eu não lembro. Cara, eu acho que fazer memes vai virar uma profissão, tá ligado? Ah, cara, eu tô... Já, só vai já começar a ganhar dinheiro. Na verdade, tem empresas que já trampam assim, né? Caraca. Teve a Ivete Sangalo perguntando, quem é essa aí, papai? Isso foi legal. Tá cheia de assunto, hein? A Ivete Sangalo, no meio do show, viu o marido dela com uma mina do lado. No camarote. Com tudo que ela falou aqui, certinho aqui, ó. E quem tipo, é esse aí, papai? Fala aí. Não, só fazer um comentário que, tipo, ela tava no meio do show, cantando a música, sim, parou de cantar pra dar um esporro. Nossa, DR. E ela exatamente. Ficou falando, tipo, pulando como se fosse dar um burro na mina, exatamente. Né, mano? Pulou barato, velho. Ela falou, quem é esse aí, papai? Tá cheio de assunto, hein? Vou passar a mão nela. Conversa pra caralho. Vou chegar arrumando. Ela ficou dando uns pulinhos, assim, mano. Não, é muito escroto, mano. Mas, assim, e virou abadá, virou mano, um monte virou de abadá, coisa. Daí, esse foi cara, realmente... Tudo vira abadá. Você pisar na merda, vira abadá. Sim, mas no caso, virar abadá já tá ali, né? Axé, Bahia, pá. Teve o Bruno e Barreto. Nossa, isso esse foi esse. Ele teve uma VC enquanto cantava. Mano, eu não entendi, cara, porque ele deu uma desculpa tão esfarrapada, mano. É que eles falaram que não podia falar palavrão. Não, não, não. Programa da Fátima Bernardes. Não é isso. Eles falaram numa entrevista, eu vi essa entrevista e falaram, não, porque a gente tava sem o retorno e tal. Todo músico sabe que isso daí é uma balela do caralho. Mano, eu já toquei sem retorno pra caralho também, e não tem caralho. Dessa. O único porém de tocar sem retorno é que talvez você cante um pouco baixo, um pouco mais alto, às vezes afina, você não tá se ouvindo. É, mas você nunca vai abrir a boca nunca vai e jogar as palavras para fora. Tipo, porra, velho. Parecia o Bob Dylan o cantando. O cara tava balbuciando as palavras, não tava falando. Parecia um banho cantando, mano. Ele tava aprendendo com o Zac Wilde. Mas posso te falar? Os caras estouraram pra caralho depois disso. Não, lógico, sim, sim, mano. Isso que é o foda. É a cagada que veio pro bem que muita gente não soube aproveitar. Esses tipo o Nissin ou Fale. Exato. Esses dias eu fui abastecer e tinha um cara ouvindo alto para caralho essa música. Essa versão? Não, a versão do CD, né? Não, tinha que substituir todas as versões de CD, todas as versões de tudo e cantar essa. Exatamente. Porque aí você inclui os fãs nessa história, cara. Exato. Justo, inclusão, o problema cara. É se ele sai andando por aí tocando essa porra e vem um bando de patos vindo atrás dele. Você seguindo. Memes do Leonardo DiCaprio ganhando o Oscar. A gente esqueceu de falar que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar não, esse ano. Antes disso, o Leonardo DiCaprio, principalmente no 9gag, porque ele é ativo lá no 9gag, ele participa. Vida ele é passivo, no 9gag ele é ativo. Mais ou menos. O maior meme de todos é que o urso do filme lá que ele fez ia ganhar o Oscar e ele não. Por causa que ele fez o Regresso e o filme do Mogli também. Isso. Eu tô zoando, que era o Balu. Eles falaram que o urso ia ganhar e ele não e tal. Então o meme até então é falar que o Leonardo DiCaprio não tinha Oscar. Criaram um jogo do Leonardo DiCaprio correndo atrás do Oscar que chamava Leo Red Carpet Rampage, que você tinha que ficar apertando vários botõezinhos pra conseguir chegar no Oscar e ele não chegava. Não, mas assim, porra, o cara mereceu. Merece. Puta do ator. Mereceu pra caramba. Todo esse boom, tudo isso que gerou, foi merecido também, né, cara? Porque ele concorreu pra caralho ao Oscar. Cara, eu não entendo como ele não ganhou com Django, que é sensacional a participação dele. Exatamente. E também teve a tal da Glória Pires que falou que não era capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar. Ah, tá. No Oscar. Mano, isso virou um meme da hora pra caralho. Mano, cara, é um meme da hora, mas tá certo ela. Eu não lembro o que aconteceu. No Oscar. Chamaram alguém que não assistiu os filmes, não fez porra nenhuma, cara. Mas, cara, é a mesma coisa que a Peach dublando Mortal Kombat. Sim. Chamaram, estão pagando, vai lá e faz. Só que o mais certo de tudo que ela fez foi não enrolar. Sim. Porra, eu não sei. O mais da hora era o pessoal pegando o GIF do John Travolta e colocando nela. Junto, cara. E colocando nela, tipo, ela falando, não sou capaz de opinar. Muito tocante. Tipo, ela não tinha expressão, aquela porra daquela mulher, velho. Tipo, mano. É a cara de cu dela que virou um meme, né? Nossa, velho. E aí teve o vídeo da metralhadora. Pega a metralhadora. Nossa, mano. Mas o melhor vídeo da metralhadora foi o da Melody. Sim, mano. Que tá rolando de fundo nesse momento. Velho, é o do Paulcete. Eu espero que isso chegue no ouvido dele. O Cid vai tomar no cu, mano. Tá certo. O conteúdo é engraçado pra caralho do site, mas quem lança essas merda toda é o Cid, velho. Puta que pariu. Ai, mano. Grave tá batendo, eu fazendo falsete, seus ouvidos estremecendo. Deixa eu ver. Teve MC Bin Laden bombando em tudo quanto é programa por causa do Tá Tranquilo, cara. Tá Favorável. Outra obra do Cid. Não, mas esse é um cara escroto pra caralho. Pra caralho, o cara não sabe nem falar. Nossa, mano. Teve o telefonema da Dilma com o Lula, que o Dilma fala tchau, querida. Que o Lula fala. Virou meme tchau, também. Querida virou meme, principalmente por causa do impeachment dela. Exatamente. Teve vídeo de hoverboard, VR. Com o Tony Hawk. Não, mas teve vídeo com o Tony Hawk também. Ano passado. Esse ano? Então, esse ano foi o que bombou aqui. No Brasil, outubro, né? De 2015. Vários vídeos tipo, de pessoal se esculachando, se arrebentando com o hoverboard que eles falam, para o pessoal que tá ouvindo, não é o do De Volta pro Futuro. Não, é tipo um skate, só que digamos assim que tem uma roda em cada ponta do skate. E é tipo aquele Segway, só que sem o lugar que você segura. A Melody fez um vídeo sobre isso. Nossa senhora. Teve o sucesso do Carreta Furacão peraí, só explicando. Teve vários youtubers que fizeram vídeos usando isso daí. Da Melody. Eu adoro ver os vídeos dela, cara. Eu adoro ver os vídeos dela. Porque eu penso, tipo, mano, o pai dela é muito retardo. O pai dela tá gerando um trauma fudido pra ela no futuro. Cara, é revoltante. Tá. Não, essa menina dou risada. Vai ser uma Britney Spears quando crescer, uma Paris Hilton. Exatamente. Sucesso no Carreta Furacão, cara. Cara, siga em frente. Carreta Furacão. Olha para o lápis, se liga na batida, na batida do cavaco. O mais bizarro é um fato que a gente esqueceu de comentar, que a Carreta Furacão salvou uma família de um incêndio. Sério? Sim. Cara, não, eu ia falar só das cagadas que eles fizeram. Não original. É um, não sei de onde aí, lá pros Nordeste, mas parece. Mas quem levou a glória foi a Carreta Furacão. Tipo Vingadores. Parece que imagina. O pai da menina, não, algo que ele não queria que ela casasse, foi lá e botou fogo na casa dela com ela dentro. E a Carreta Furacão, por incrível que pareça, tava passando na rua, nesse momento, eles desceram da carreta e começaram a tirar o povo de dentro da casa, mano. E é legal que, tipo, os caras geralmente sabem fazer parkour e tal, então imagina a cena, cara. Isso que eu perguntei. Sabe empurrar nego de bicicleta. Exatamente. Cara, que demais. Mano, cara, teve vídeo deles derrubando motoqueiro, dançando na frente de velório, cara. Isso foi foda, mano. Dançando na frente de velório, mano. O Porta dos Fundos chamou eles pra divulgar o filme deles, cara. É bizarro, é, mano. É, pra caralho, pra caralho. Fácil de aprender, é só se resolver. Se ligar, não vê se... E teve o cachorro cagando no Faustão, foi bem louco. Eu não vi, mas é engraçado. Eu não vi, mas é ideia, vídeo do avô que pegou o Play 4 do moleque e taca na churrasqueira, ah, cara. É, só que é fake. Foi... É falso, é falso. Tem vários, fake. Ah, não acredito, mano, que o velho, ele taca na churrasqueira e fala, você não queria bem passado? Ele pega. Não, isso daí é mais antigo, cara, não é desse ano, não. É desse ano, Não é desse ano, isso é mais antigo. É desse ano. É desse ano, Play 4, mano, desse ano. Tá, é que ele tem várias coisas também. Tem notebook, tem outra, várias coisas deles e quebrando. Teve o... Aqui é bodybuilder, porra! Que encheu o saco. Mano, de verdade. Ah, legal, mano, eu não caralho. Entendo os memes do Brasil, cara. Eu tenho todos cara. Os áudios. Eu tenho todos os áudios. Eu gostei das versões que fizeram. Mano, as versões são as melhores. A do God of War, a do... As, em formato em música. Ficou muito foda, mano. Foi até legal. O que eu acho da hora deles... A do Bob Esponja é legal pra caralho, cara. O que eu achei da hora dele é só a linguagem de programação que criaram em cima do Beer. Sim, criaram também o Lorem Y do Beer. É isso aí mesmo. Não, a linguagem de programação é uma coisa. Falando Lorem Y é um texto genérico que você usa pra preencher espaço em layout. Então, mas pegaram essa parte do Lorem Y e colocaram dentro da dessa linguagem de programação. Mas conseguiram levar pra algum lugar, é que tá. Não muito, né? Grandes merdas. Anything. Teve o DJ Bill Gates, na verdade o DJ Gates, né? Que ele pega as falas do Bill Gates e do... Como é que é o nome do carinha da Apple? Steve Jobs. Steve Jobs, tipo, várias falas deles e misturando o som da Apple e da Microsoft. Isso é do caralho. Isso é chique. Isso foi da hora. Que legal, manda lá depois. O Silvio Santos dando a ideia pra votação da Dilma, que era fazer como se fosse aquele Roda da Fortuna, que tipo, por um lado vai só a galera que é a favor, contra e quem tá escolhendo um partido ainda, tá ligado? Que aí ia escolher tudo de uma vez e ia ter aquela putaria toda de ficar 3, 4 horas assistindo aquela porra. Deixa eu ver... Teve o jogo do Juventude Ipiranga, que teve um casal que tinha um gordinho que a menina tava puta pra caralho com ele, ele foi e comprou um hot dog. Ah, eu vi isso aí, é engraçado pra caralho. Eu vi isso, qual é? Os dois estão lá, assim, a menina tá brigando pra ele pra caralho, tipo aqueles kiss cam, sabe? Sim. Que fica filmando o casal. E ela putaça com ele, não queria que chegasse perto e tal, aí de repente corta, assim, ela toda feliz com o cachorro quente na boca e tal. O moleque dando um beijinho nela. Caralho. Foi da hora. E teve o que um comentarista de programa de futebol... Que ele tava putaço, que ele não tava conseguindo opinar nada. E ele falou, esse programa pra mim tá uma porra. Ele parou e falou isso. Isso aí até agora teve. Teve um também, eu acho que não deve estar aí. Nas Olimpíadas agora. Ah, não. Não, então, acho que... Não, falei. Durante o jogo de futebol, não lembro de qual seleção que era. O narrador falando, esses negros maravilhosos. Ah, eu lembro disso. Cara, essa foi a frase mais errada do mundo. Foi pra caralho. So I cried so fast when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head and Deixa eu ver aqui. Teve aquele vídeo do Síndrome de Tourette que o cara fala fuck, que fizeram várias montagens. Até mostrei pro Rafa. Sim. Isso eu não vi. Teve aquele olha eu com boné, olha eu sem boné, olha eu com boné, olha eu sem boné. Que isso, mano? Que diferença que é. Com o boné pra trás. Ah, é com aquele boné pra frente. MC não sei o que do boné, não é? É, depois ele virou MC. Depois desse vídeo, o moleque virou MC. É igual MC, o moleque, mano. Do Pintinho Pio. Todo que mundo é MC. Família vendeu a casa, vendeu Falando o carro. Falando em MC, teve aquele malandramente. Nossa. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Suedo. Ai, safada! Na hora... Não, deixa. Eu tô com vontade de dar um tiro na têmpora. Teve o Popcorn Challenge. Sabe o que foi o Popcorn Challenge? Não. Foram os chineses pegando milho e enfiando na furadeira e comendo. Ah! Que arrancou teve uma menina que perdeu o dente, arrancou o caralho. Nossa, todo, mano. Nossa, foi engraçado. Não, pra caralho. Não, esse do cabelo foi engraçado pra caralho. Do cabelo foi de verdade, do dente eu tenho minhas dúvidas. Mas do cabelo foi engraçado Não, pra caralho. Do cabelo foi sensacional. E o mais bacana é a menina, os vídeos da menina depois mostrando como ficou. Nossa, velho. Ela ficou com um buraco na cabeça, ficou cara. Ficou o Ronaldinho ao contrário. Exato. Ficou o Ronaldinho ao contrário. contra, né? Exatamente. E aí, chegando no, na Dilma falando que a tocha olímpica ia ser tocada, e foi por muita gente que foi de cara no chão, mano. A Dilma, ela chegou e falou que as Olimpíadas, ela ia ser muito tocada do mesmo jeito que a tocha foi tocada. Aqui em... Mano, precisa de uma tecla sabe pro que a Dilma fala, velho. Não dá, velho. Eu acho que foi em Franca, a Luísa, do Magazine Luísa, a dona do Magazine Luísa. Tomou um capote foda, tomou um chão foda. Não teve um velho que não pegou naquela tocha e não caiu de cara no chão, mano. Não, o pior, sabe o que foi? Dá pra ver nitidamente no vídeo, ela tentando andar devagar e o povo corre, tá ligado? O melhor foi quando a tocha chegou no Rio de Janeiro e teve, mano, um arrastão. Mano, você não vai falar da Paralimpíada. Pra pegar, né, a tocha, roubaram a tocha e o moleque fala: caralho, roubaram a tocha, panela. Vocês viram esse vídeo? Mano, foi muito engraçado. Foi, mano, o brasileiro gente, é um bicho muito escroto, velho. Teve gente tentando apagar a tocha também. Teve o acidente da tocha. O acidente da tocha é muito engraçado, mano. O cara tirando a selfie do acidente da tocha, mano. O cara jogado no chão, mano, vai lá e tira a foto. Puta que pariu. Ah, o avulso tá querendo falar. Vai ganhar, vai perder, perdeu, ganhou. Não, velho. Esse, mano. Teve o nosso querido Richard Rasmussen, o Negão e a Pororoca. Esse foi sensacional, cara. Esse foi muito bom mesmo, cara. Boiei. Era ele falando da maior onda que não para, que não sei o quê. E ele pegou um pau, foi tipo Moisés. Ele parecia Moisés. Aí ele subiu a onda. Subiu a onda da Pororoca, tá ligado? Mano. Mano, começou a vir aquela caralhada de água, assim. Ele deu uma travada no cu e saiu correndo, cara. Teve o Bolsonaro se achando o Rockstar, se jogando na multidão. E abrindo. Dando de cara no chão, né, cara? Eu fiz uma arte pra agência pro Dia do Rock, usando uma montagem com o Bolsonaro pulando, fazendo um mosh pit, cara. Nossa, não acredito. Que era, qual que era? É, 99% rock and roll, 1% sei lá o que, sabe? Brincando ainda com o Wesley Safadão, tá ligado? Teve a mágica do mago que colocou aquele palito, mano, no saquinho. Véio, não, e mandou, cara, a apresentadora dar um tapa. Foi e legal. O palito de ferro, sei lá, o prego entrou na mão da mina e a mina começa a gritar e ele fica. Você não viu que esse? Que eu fiz, tá ligado? Não, eu já vi o cara fazendo isso com uma faca, só que ele mesmo dá o murro. Não, mas ele pegou isso a apresentadora demais do programa. Eu vou te falar, ele dá um tapão, ele fala: não, agora pode você dar o tapa. Ela dá o tapa e o bagulho atravessa a mão dela, velho. Eu vou te falar que eu já fiz começo, isso. Ele tá assim, tipo: ah, não, mano, isso. Aí ele vê que é de verdade. Ele vê que ele acha que é brincadeira. É, mano, ele não, ficou... melhor, na hora que ela dá um tapa, velho, ela dá um grito que, tipo, você se sente mal pra caralho, tá ligado? Ela dá aquele tapa... Ai! Na hora que o cara vê, ele tira e segura a mão dela já, tá ligado? Eu vou te falar que eu já fiz algo parecido. Puta, que desespero que pariu, da porra. E minha mãe costurava bastante. E tinha aquelas almofadinhas, assim, de agulha e tal. Aí eu tava fazendo não sei o que no quartinho de costura dela, eu vi a almofadinha caindo, imbecilmente como eu sou, fui lá e dei um tapa em cima da almofada, eu vi que a pele da minha mão levantou. Meu Deus. Aí, quando eu puxei a mão de cima da almofada, eu vi que a almofada ficou. Ah! E quando eu puxei a almofada, uma agulha de costura entrou na minha mão. Nossa, que delícia, hein? Eu já enfiei uma tesoura da minha mãe entre os dedos. Você lembra disso? Eu lembro, foi engraçado. Nossa, velho. Sabe, entre os dedos, essa pele que fica sobrando assim entre os dedos. Nossa, mano. A membraninha do pato. É. Ai, gente. Foi foda, foi eu foda. Eu fiz isso com o pé e um prego enferrujado. Por isso é assim hoje. Eu abri o meu dedo dando um murro no azulejo da parede, mas enfim. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pokémon Go, cara. Pokémon Go e os haters absurdos. O primeiro meme foi o Central Park com Vaporeon. Foi. Depois o Pokémon de gás no Holocausto, no Museu do Holocausto. Isso foi isso foda, foi triste. Foi o pai caçando o Pokémon no nascimento do filho, a mulher parindo lá, ele caçando Pokémon. Teve bastante no começo, né? E vou te falar, né, que poderia ter um meme aqui de matão, né, cara? Mano, que a gente tava jogando, chegou um amigo nosso com o seu filho, e vamos supor que o nome desse amigo nosso seja Sanderson. Sanderson. E o filho vira pro pai e ao invés de falar o pai, ele vira e fala o Sanderson. Do tipo, você não é meu pai. É, e daí o Pedro puxa ele de canto e fala, cara, seu filho não te ama, mano. Teve aquele que um amigo nosso também falou que tava tendo um blastoise lá perto do hospital, né? Um amigo nosso, né? É. Teve então... um arrombado que entrou dentro da fonte, no meio da praça de Matão e gritou, blastoise! É verdade, deixa eu falar, o teste pra gente saber se o Álvaro ia entrar no locomotiva, a gente ficou, porra, a gente precisa levar alguém pra Comic Con, pra ajudar nas entrevistas, caso o Suede não consiga ir. E a gente virou pro Álvaro, no meio da praça, em que todo mundo ia jogar Pokémon, eu virei pro Álvaro e falei, eu duvido que você entra na praça, no meio da fonte da praça, e grita Blastoise. E o que aconteceu? Rafa, tem um Blastoise lá no hospital, vamos! Perguntaram pra mim. Toda a praça foi pro hospital. Ela tava com o celular desligado, tava com o celular desligado, tinha acabado a bateria, o molequinho virou pra mim, quanto tempo falta? Eu falei, 4 minutos. Eu não tava nem com aquele Poké Smash aberto e o caralho. Praça inteira foi pro hospital. Isso é engraçado. Isso foi bacana. Mano, a gente subiu aquela ladeirinha, tipo, tocando o música do Turn Down for What, tá ligado? E o Moclinho descendo na nossa cara. Foi muito foda, mano. Cara, tem também uma marca do Pokémon GO aqui em Matão, que eu moro num bairro, assim, meio que complicado, né? Assim, tipo, muito tráfico. E lá tem bastante Pokémon de pedra. Pokémon isso de é pedra. Verdade, isso é verdade. Isso é engraçado. Prosseguindo com os memes. Teve o PowerPoint acusando o Lula, que virou um meme pra caralho. Cara, como que alguém foi um PowerPoint daqui? Primeiro, como que alguém foi um PowerPoint? Sim. Ah, nego ainda trampa pra caralho com o PowerPoint. Manda nudes, que era vários manda e no meio nudes, tá ligado? Esse negócio de manda nudes teve de vários jeitos. Manda nudes sessão é um da tarde. Meme. É um meme. É um meme até agora. Você entra em 9gag e tal, um em cada 3 mas postagens. Mas esse manda é um nudes. Meme que nunca morrerá, né, cara? Não. Nunca morrerá. Teve um meme meio zoado que quando saiu, até que eu curti, que foi aquele do menininho do 13 demais. Ah, velho, você curtiu isso, velho? A primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu vi, achei engraçado. Achei engraçado, mas depois ficou chato, mano. Que ele fala, tipo... Mas já passou, ainda bem. E agora essa porra que tá no Facebook de postar um texto com um fundo colorido? Hein? Ah, viralizou, que agora... né? Viralizou bem, né? Tipo, você pode colocar... Você escreve um negocinho básico lá e posta com se fosse Twitter, né? É um mural de indiretas aquela merda. Vai sim, tomar no pra cu. Caralho, pra caralho. Mas é da hora, cara. É escroto? Não é nada, cara. É só você dar curtir e já era. Prosseguindo. Álvaro. Teve o jornalista lá, o apresentador de TV, tipo, do Balanço Geral, que falou... Ele apontou pra televisão e falou... Você, que maconheiro. Maconheiro, vai morrer nesse Natal. É tipo, mostrou nesse Natal agora, todos os maconheiros morrendo, os memes, tá ligado? Ficou foda. Teve um policial também que fez uma fita assim, velho. Teve. Tá, naqueles programas bem sensacionalistas mesmo, que estavam entrevistando o policial e o policial também falou, ah, maconheiro, merece morrer, sei lá o que. Esses caras que fumam maconha, tudo merece morrer. Policial falando, cara. Teve aquele Nando, esqueci o nome dele agora. Nando Moura? É, que falou do Malacoy, que ele foi numa cidade e ficou gritando Malacoy que nem retardado. O Nando Moura é um pau no cu do caralho, não, que nem vira a gente falar dele. Gente, então, bota eu só mencionei porque é, não, foi não meme, vamos, né, não vamos nem dar moral. Bota blip no nome dele, ó, porque... Ó, youtuber pau no cu, a gente não dá nem moral, foda-se. A única coisa que eu tenho a dizer, Nando Moura, chupa minha bola esquerda enquanto acaricia a direita. Exato. Se sobrar espaço na boca, coloca meu dedão direito também. Exato. Tonto. Tonto. Bobão. E a mina que todo mundo achou que ela tava pedindo help, uma youtuber que usava... Ah, sim. Ah, youtuber loucaça, drogada da porra, sim, cara. Mano, nego achou ainda. Tinha... Nego achou que isso aí era coisa do Cid. Porque uma semana antes, o Cid foi passar uma semana lá nos Estados Unidos. Mas, puta, ó, vida, velho. Eu vou te falar, essa mina realmente é maluca, cara. Não, ela é? Ela quer que os seguidores dela construam um templo pra ela. Ela realmente é megalomaníaca nesse grau, cara. Ela acredita que ela é uma deusa. A gente podia fazer isso, né? Podia. Imagina, que construir um templo pra ela? Pra gente, animal. Ah, tá. Vocês podiam fazer uma estátua minha no meio da fonte do meu Pokémon. E a água tem que sair pelas tetas. Sim, mano. Eu até ia pousar pra fazer a estátua. Tem, deixa eu ver. Um velho da bike mandando todo mundo tomar no cu. Nossa, esse eu não vi. Vocês não viram? Meu. Que é isso? Mano, é um velho que, tipo, qualquer coisa você pergunta pra ele, ele anda pra uma cidade interior, não sei onde que é. Você pergunta qualquer coisa pra ele, ah, tomar no cu! Ah, tomar no cu! Ah, tá, tá, tá. Assim. Caralho, velho. Teve o Punk Meu Queixo, que é os dois molequinhos que vão sair na mão, aí um fica, Punk Meu Queixo, Punk, Punk aqui, ó. Ah, pode crer. Punk Meu Queixo. O moleque vira um soco lazarento. Teve o cara que tava ensinando nas partituras do violão lá e começou a cantar Potitrem. Você já viu isso aí? Potitrem. Você não viu isso daí? Não, mano. Vocês não viram Potitrem, mano? É tramelou. Aí tá chegando na deep web dos memes, que só você tem acesso, cara. Faz o... Faz o urro. Faz o urro, Jureg. Véio? Por que do nada virou meme essa porra? Na verdade, vai saber. Por causa daquele meme, o Shrek virou um meme esse ano. O Jureg. O Jureg. Mas o melhor é o Shrek's Love. O do Shrek's Love e Shrek's Love. Mas isso aí é antigo pra caralho. Não, então, voltou e começaram a fazer um monte de outros vídeos do Shrek. E aí aqui no Brasil virou Jureg, nossa Jureg, e faz o urro, tá ligado? Eu só queria dizer que Shrek's Love. Shrek's Life. For you. Teve a morte do seu Buceta. Vocês sabem quem é o seu Buceta? Sim, sim, sim, sim, sim. É um molequinho. Cara, esse vídeo é incrível, mano. É uma bosta. O molequinho roubou a pistola do cara e foi revender pro próprio cara. Nossa. Aí o cara começou a filmar lá. Ah, quanto você quer? Você quer? Não, você não vai pegar de volta, não. O cara vai lá e vira pro moleque. É, seu Zé Buceta. E dá uns pipocos no moleque, cara. Caralho, velho. Teve um meme que eu gostei pra caramba. Tipo, eu gostei mesmo demais, que foi a Cannabis. Ah, esse Nossa, foi muito engraçado, mano. Não. Esse é tenso, mina, mano. A mina esse que é tava tenso. Indo pra praia pegando... Isso é meio tenso, mas surfando, também... Surfando em trem. Caralho, né, mano? Pegando carona no trem. Ah, tá. E aí ela chegou na praia sem uma perna, só isso. E daí Nossa, isso daqui assim. Ainda manda foto de nude dela, né? Por isso, por isso que eu gostei. Próximo. I have a pen. I have an Apple Pen. Cara, o melhor desse vídeo foi o do Death Note. O do Death Note, sim. Foi. Sim, esse mano. Foi Shinigami fazendo a dancinha, realmente. Cara, mas esse foi um meme que, assim, tipo, eu peguei a hype enquanto tava acontecendo. Eu ouvi aquilo fundiu esse Suede é um desgraçado. Época. Ele não parou um segundo de cantar essa porra. Ele colocou como toque de celular dele, velho. Ele merecia morrer naquele instante. Verdade, cara, verdade. Aquilo bugou minha I mente. I have a butt plug. I have Suede. Suede. Cara, aquilo fundiu minha mente de uma maneira que eu achei adoravelmente lindo. Próximo. Teve a morte dos memes, que foi a Inês Brasil virando um meme. A Inês Brasil é o maior meme do universo, cara. Ela não tem como, cara. Aquela lá é muito escrota, mano. E teve a treta dos memes, a treta que foi tipo a Guerra memes. Civil do Brasil Game com... of Memes. Com Portugal. Com Portugal. Foi um negócio foda pra caralho. Mas, né, não, nesse Quem sentido, não tem como. O Brasil é muito ruê. Até agora, pelo que eu lembro, foi esses. Se tem mais aí, tipo, tem meme pra caralho. Pô, a internet cara tá cheia de memes. Destruiu o estúdio da Record com o Bravo com... É que não virou meme, né? Não virou, mas... Não virou? Era pra ter virado, foi só putice, mano. Foi só um desabafo. Entendi. Desabafo, tipo dado Dolabella no programa João Gordo. Exatamente, porra, Record, tu traiu o movimento. Caralho, essa é véia, hein? Pra caralho? Muitos ouvintes não vão saber do que exatamente, a gente tá falando. Exatamente. Pô, exato. Você trouxe um machado aqui pra quê? Pra enfiar no seu cu? Não, sobe daqui, Playboy! Playboy, sobe daqui! É porque você traiu o movimento. Quem traiu o movimento? Quem é você, playboy de merda? Que movimento dos playboy? Ele, o cara quebrou minha mesa. Ai, o João Gordo pegou um pedaço da mesa de vidro e correu e foi pra cima do cara, velho. Puta que pariu. Mano. Bons tempos. Eu ao queria vivo. Ter visto isso, ao mano. Vivo. Ao vivo, velho. Eu acho que é isso. É isso. É... Queridos amigos, queridas amigas, agora, antes de terminar, eu falei que eu ia propor uma parada. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer uma rasgação de seda. E eu gostaria que o Suede começasse falando de um por um do Locomotiva. Desse ano, um por um. Desse ano, um por um? É. Quem tá? Os quatro? Pera aí, deixa eu... De nós que gravamos o podcast, rasgando a seda agora. Bom, eu vou deixar esboçar alguns sentimentos agora. Nossa senhora, que pau no cu, cara. O passo Natal, ele vira pau no cu pra caralho, né, velho? É. Falando ele, sério, todo mundo pensa, ai, o Suede é um cara frio. Frio cacete. Ele usa rosa dentro de casa. É, fogo no cu do caralho isso daí. Bom, falar da galera do Locomocast, do Locomotiva 26. Grandes... Não, só do Locomocast, cara. Só daqui. Só daqui. Só do Locomocast, desculpa. É. Como amigos, principalmente. Um por um, eu falei, não do geral. Calma. Seu animal. Calma, eu tô dando a introdução. Calma, eu tô dando a introdução. Vai deixar? Vai deixar? Tá, tô deixando, sem rola. Obrigado. Como amigos, principalmente. Primeiramente, começar com o Álvaro, que é o mais novo da turma. Eu sou o Exupetinho. É o Exupetinho. O cara que, tipo, eu falei pra ele já que quando ele chegou lá em casa, na roda, tipo, funkeiro, eu falei, que esse cara é, mano? Tá ligado? E aí o Tani virou pra mim e falou, cara, eu acho que ele é legal pro Locomotivo. Eu falei, mano, eu preciso conhecer ele melhor. Ele é estranho. E realmente eu conheci ele. Ele é menos estranho do que eu pensei. Ele é mais retardado. Mas ainda é estranho pra caralho. Ele é mais retardado. E assim, tipo, cara, eu me sinto super à vontade com ele. Assim, tipo, já é nóis, parça, tá ligado? E considero pacas. Gosto muito e espero que esteja aí na minha vida por mais tempo, juntamente com o Locomocast. Pedro, eu tive mais proximidade com você esse ano. Após a metade do ano, a gente já se conhecia, mas a gente não conversava muito. É, mais ou menos. Cara, muita das coisas que a gente conversou depois do cast de Natal e tudo mais, percebi que a gente tem muita coisa em comum durante o passar da vida. Tirando o seu jeito, assim, né? Tirando o meu jeito. E assim, cara, considero demais. Quero estar junto aí, é nóis. Tani, tem nem o que falar, porque... Tani, tem nem o que falar. Fim, próximo, tá? Cusão da porra. Tani, é gordo, acabou. Cara, não tem nem o que falar, porque assim, tipo... Esse eu é te arranjei um emprego. Esse é... Você perdeu. Ele me arranjou um emprego que eu perdi, mas não por isso, porque assim, há uns anos atrás, ele me achava um cuzão, eu achava ele um cuzão, a gente não se falava. E há um ano e meio, dois anos atrás, a gente começou a se falar por influências terceiras. A gente foi batendo ideia. Quando a gente viu, a gente tava correndo junto e percebeu aquela amizade linda, cheia de arco-íris e pôneis cintilantes. E... Você fala essas coisas, nego vai pensar que, tipo, rola sexo e tal, velho. Porra. Não, cara, mas não é, tipo, rola? Um irmão, saca? É um irmão que eu não tenho de sangue. E eu tô ligado que, assim como o Tani, as pessoas aqui, Locomotiva, são as pessoas que eu posso contar hoje. E realmente, como o Tani falou, é muito bom saber que a gente pode contar com pessoas. É isso, eu amo vocês. Quem quer ser o próximo? Acho que sou eu. Pode ser. Meu nome é Alvin. Ah, cara, que falar de vocês. Eu não esperava que um dia eu fosse fazer parte do Locomotiva. Até porque... Você não conhecia o Locomotiva? Tipo, meu sonho era... É, então, mas... Meu sonho é fazer parte de algo que eu não conheço. Eu confesso que no dia que eu conheci o Suede, eu fiquei com medo dele. É nóis. Mas aí depois eu fui conhecendo, fui me identificando e... Tipo, a amizade que eu tenho com você e não, tipo, com todo mundo, mas eu nunca tive uma amizade assim tão próxima de estar na casa do cara quase todo dia, tá ligado? É nóis. Você tá junto com a gente sempre, tipo, nunca tem momento ruim, você tá sempre com a gente, tipo, comigo. Eu tô, tipo, eu e você, não, só envolvendo o Locomocast todo. Mas é nóis, Suede, tamo é junto nóis. Aí sempre. E valeu demais pela sua amizade esse ano. Também espero que dure anos e anos aí. Anos e anos adentro. Até a sua morte. Amém. Até a minha morte. Amém. Tem o Pedro. Oi. Que ele, além de me chamar de fresco e de arrombado, eu sei que é um apelido carinhoso. Isso, fica sossegado que não quer dizer que você é especial, tá? E a sinceridade dele me ajuda bastante. Porque ele fala algumas coisas que, tipo, às vezes eu falo, caralho, mano. Pior que verdade, tá ligado? Não, e a amizade também, tipo, do mesmo jeito que eu falei do Suede, eu criei uma amizade muito grande com você, com todos aqui, e vocês, você representa demais pra mim. Valeu mesmo por é tudo nóis. Esse ano, mano, é nóis. Tem o Rafa que, nossa, mano, foi o cara que acreditou em mim, né? Desde o começo. Ah, cara, a gente tem que, né? Que falou, não, cara, esse cara, ele tem potencial. A gente tem que saber escolher sementes boas. Sim. Sabe? Isso aí é um modo bonito de falar, a gente precisa de um autista no grupo pra fazer o serviço pesado. Não, mano, mas o Rafa, ele tem sido pra mim como se fosse um irmão, não só nos conselhos, mas também na parceria e, tipo, eu sei que se não fosse vocês e principalmente ele, acho que eu não ia estar aqui hoje junto com vocês. E, tipo, junto com o Locomotiva, vocês representam demais e... O que que eu posso dizer? E é isso. Eu acho que é uma das amizades que eu também quero levar pro resto da minha vida. Tudo bem. A minha que... aqui não. Não, por que a sua aqui não? Porque você não falou isso pra ele. Mano, eu vou falar pra você também. Calma aí. Eu quero levar sua amizade pro resto da minha vida. Dá a mão pra mim. É nóis. Vou dar um beijo, pode? Não. Eu pensei um pouquinho, mas não. E obrigado por tudo esse ano, mano. É nóis. E tamo junto sempre. Você sabe disso, velho. Sempre. Agora eu vou contrário, o Rafael. Eu. É meu irmão, tem muito o que falar. Fim. Irmão que sempre... Irmão é uma bosta, que sempre tem problema, sempre não tem escolhe. Briga e tal. Mas a gente se aproximou bastante agora com o Locomotiva. E sim. Com todos os problemas que a gente passou e tal, a gente acaba tendo que um apoiar o outro em casa. E eu acho que a melhor coisa que eu fiz nesses últimos anos foi ter começado com o Locomotiva mesmo. Que quem me conhece pessoalmente sabe que isso me ajudou pra caralho com vários problemas que eu tenho e tal. Então, valeu pelo convite, valeu por tudo. Tamo junto. Álvaro, seu arrombado. Não se sinta especial, tem muita gente arrombada no mundo, na minha opinião. Ah, eu sou especial, vai. É, de cara, algum jeito. É aquilo que eu falei, mano. A gente tá numa amizade, todo mundo aqui, na verdade, igual eu tava falando, que a gente compartilha seringa e camisinha de boa. Porque, porra, a gente tá com bastante intimidade. Eu percebo que a gente não tem o que esconder um do outro. A gente conversa qualquer bosta que for, desde física quântica pra botar na cabeça do Suede até... Pra fazer o Suede acreditar que Deus não existe. E até conselho amoroso e o caralho a quatro, assim, mais ou menos, que tem dado bastante bosta isso ultimamente. Mas, velho, igual eu falei pra todo mundo, você é firmeza pra caralho. Caralho, mano. Eu não vi você rejeitar um rolê ou qualquer coisa do tipo nenhuma vez. E foi bem bacana conhecer. Uma adição muito forte no grupo. Obrigado. Não só no grupo, mas na vida de todo mundo aqui. Depois te dou um beijo. É nóis. E o Sueda. Mano, eu te dei um uísque 12 anos, velho. Então. Do jeito que ele gosta. Não bebe sozinho. Pra quem não tá no grupo, eu dei um uísque de 12 anos pro Sueda. Do jeito que ele gosta. E ele gosta do uísque dele assim como ele gosta das mulheres. Pô, o Sérgio não tem o que falar. Ele deu uma força violenta nos nossos piores momentos esse ano. E... Ah, a gente tem conversado muito, igual ele falou que a gente tem muita coisa em comum, e tem mesmo, apesar do jeito escroto dele de vez em quando. Já conheço o Sérgio faz anos, é isso. Eu achava ele um pau no cu pra caralho até então. E... Eu espero que a gente dure bastante, assim, tanto no grupo Locomotiva quanto a amizade, né? Você tinha que ligar seu microfone pra falar isso. É nóis, cara. Enquanto a seringa não enferrujar, é nóis, velho. E os comentários que você fez antes ficaram perdidos no vácuo. Ficaram, porque eu desliguei a hora que eu coloquei ele no chão. Eu deixei pra ligar só na minha vez. É isso. Mas eu também te amo, Pedro. Ok, então é minha vez. Eu vou começar com o Álvaro. Então já começa. O Pedro começou comigo, o Álvaro começou com o Suede, vou começar com o Álvaro. Mano, o Álvaro é a primeira vez que eu vi ele e eu acho que eu não preciso falar da importância do Locomotiva, até porque eu idealizei essa porra toda e tá saindo muito melhor do que o que eu idealizei. O Álvaro, a primeira vez que eu vi ele, naquele estilo meio humano, né, cara? O cara chegou de moletom, tava frio, né? Então ele chegou com uma calça larga, um moletom e um boné de aba reta com um moletom por cima do boné. Só ficava aquela aba de fora. Eu fiquei meio, porra, com quem que o PT tá andando, tá ligado? Eu lembro que um comentário que saiu nessa época foi do tipo, mano, esse moleque é muito avulso, velho. Não tem nada a ver com a gente. Só que daí, tipo, nesse dia a gente já trocou ideia, tipo, ele me contou bastante coisa da vida dele, né, cara? Você me contou bastante coisa da sua vida. E daí eu fui... E depois desse dia, na hora que vocês foram embora, eu já cheguei pro Suede e falei, mano, esse cara... Eu sinto alguma coisa boa nesse cara, velho. Esse cara pode dar certo no Locomotiva. E daí a gente até demorou pra chamar você pro Locomotiva. Que a gente chamou oficialmente mesmo pouco antes da Comic Con, né? Uhum. E, mano, não tem nem o que falar disso aí, né, velho? Você é confidente, mano. É horas de zoeiras e horas de coisas sérias. Você é um cara que eu gosto de dar um rolê, mesmo que não for pra ninguém falar nada, sabe? A sua presença faz bem pras pessoas. Isso é do caralho. Isso é foda. Tu fala bem de mim pra cacete, mas, mano, você é foda. Você traz um espírito novo pra cacete pra gente. Isso é muito bom, sabe? E o fato de ser rato de internet, meio doente com essas coisas, é bom pra caralho também, cara, porque a gente acha o bico. Você sempre tá fazendo a gente rir, sabe? E você é um espírito novo que a gente precisava, de valeu, verdade. Mano. E, mano, vou continuar te dando os meus conselhos e vou... Os meus também. Quero fazer de tudo que eu puder pra te ver bem, tá ligado? Essa é a real. Suede. Oi, Tani. Tudo bom, Suede? Tudo bem, Suede, Tani. Suede, ele era um pau no cu. O Tani também era um pau no cu. Suede era um pau no cu, mas assim, pra caralho. Eu nunca Suede, fui te pensar tão mal assim. O Suede era um pau assim, rola do Kid Bengala aumentada 15 vezes no cu. Mas, tipo, no começo eu hesitei pra cacete. Porque foi o Lost, né, que trouxe ele pro grupo. Mas não pelo fato de ter sido o Lost, né? Porque, assim, o que eu conhecia do Suede era o cara pau no cu. Sim. E, tipo, nos primeiros dias você me irritou pra cacete. Eu sei. E eu não preciso contar o não porquê. Não precisa contar. Mas aí a gente começou a conversar e tal, e de repente veio a ideia do Literativa. Que o Literativa hoje é a gente que toma conta dessa porra. Sim. E foi um ponto em comum que a gente achou. Acho que a princípio foi um ponto em comum que a gente achou, que é a leitura, a interpretação. E daí a gente foi conversando sobre música, trabalhamos junto e a gente, porra, convivia praticamente 24 horas junto. E eu fui conhecendo um pouco mais de você, um pouco mais do que está por trás da máscara, né? Sim. E pra mim não adianta se colocar essa banca de criaturas, porque eu te conheço de verdade, você sabe disso. É que é mais legal assim. Eu sei que é mais legal ser pau no cu. Mas, bom, você sabe que eu te conheço de verdade e o que sim, eu conheço, eu gosto. Eu gosto, cara. Eu gosto pra caralho. E você, de fato, se mostrou um amigo que... Mano, um amigo pra todas as horas mesmo, velho. Porque você sabe coisa minha que ninguém sabe, bicho. Você sabe... Office. Sabe, você sabe muitos offs aí, você sabe muitas coisas da minha vida e tudo mais e você respeita isso. Sem dúvida. E isso é do caralho. E qualquer outra pessoa julgaria. Claro que entre a gente aqui, todos respeitam pra cacete todos. Mas o Suede é um cara que, por a gente ter trabalhado junto, por a gente ter tido essa sintonia foda, é um cara que eu admiro pra cacete hoje, tirando os momentos que ele é pau no cu. E é um irmão. Assim como o Álvaro, eu falo pra ele que ele é... Que eu falo pro Álvaro que ele é meu irmão mais novo. O Suede, eu falo que ele é meu irmão também. Gente, velho, a gente vai ter muito tempo junto. Essa é a... Isso eu quero. Pedro, que é meu irmão. Eu. E esse, dessa vez é. Esse eu posso falar, pô, esse cara sangue. É meu irmão. Não, o Pedro me surpreendeu, na real, porque a gente não tinha realmente muito contato e coisas tiveram que acontecer pra gente ter esse contato e pelo menos isso foi uma coisa boa que aconteceu, né, dessas coisas, porque você me surpreendeu, você mostrou que é pau pra toda obra, principalmente na Comic Con, a correria do caralho que a gente teve, no Natal e você trouxe uma dinâmica muito nova pro podcast, que ele tava precisando pra cacete. Então tá, né? Do cara desbocado, do cara que fala mesmo, só que ao mesmo tempo é o cara desbocado que sabe muitas coisas também. E também é o cara desbocado que nos bastidores que ninguém sabe é o que dá uma controlada em certas coisas. É, exatamente. E tem gente que quer extrapolar de vez em quando. Exatamente. Então assim, eu aprendi a te ver além do irmão que você é, literalmente, eu aprendi a te ver como um amigo também. E isso foi do caralho, isso foi foda. Jealousy, turning, sex, into the scene, driving through. E agora, antes de finalizar, eu gostaria de falar sobre os nossos ouvintes. Eu acredito que pra nós quatro, a melhor coisa esse ano, principalmente nesse finalzinho de ano, foi a união que teve entre a gente e ouvintes que a gente nem conhecia. E essas pessoas não fazem ideia o quanto elas são importantes pra gente. E o que eu acho legal desses ouvintes é, por exemplo, no nosso grupo do WhatsApp, o pessoal entra no grupo e já não é aquele negócio acanhado, oi pessoal, tudo bem? Já entra aí, povo arrombado. É, e aí seus viados. Então, assim, e é isso que a gente quer nesse grupo, a gente quer uma energia positiva sempre, sabe? Porque eu já ouvi, a gente já recebeu e-mail falando que a gente mudou o dia da pessoa e tal, só que, tipo, vocês mudam nossos dias todos os dias, sabe? A empolgação que vocês dão com alguma ideia que a gente joga no grupo, isso é do caralho, isso é muito importante pra gente. É essa relação que a gente tem que é o pagamento nosso, sabe? Antes eu pensava, porra, o e-mail é o pagamento. Mas, tipo, muitos do grupo não mandam e-mail, mas conversam com a gente pra cacete no grupo. Isso é um pagamento muito foda, porque a gente acaba fazendo amizades. E eu não consigo... Eu já falei pros caras que eu não consigo ver ninguém do grupo como fã, porque, meu, a gente tem uma relação muito da hora todos os dias, sabe? A gente tem uma relação de conversar todos os dias. E é do caralho vocês terem se aproximado da gente por causa de um trabalho que a gente faz. E é do caralho ouvir os elogios que vocês têm pra nos dar, ouvir as críticas que vocês têm pra nos dar, sabe? Eu só tenho a agradecer pra caralho todo dia que eu abro e vejo o grupo já movimentado de manhãzinha, sabe? Isso é foda, e o grupo tá crescendo devagar, sabe? Meu, obrigado. Vocês fizeram esse fim de ano ser muito melhor do que a gente esperava, e por isso que a gente trabalhou muito mais, eu acho, que do que a gente esperava também ter trabalhado pra... É uma forma de agradecer vocês que estão ouvindo. É uma forma de agradecer e o que a gente pode fazer é continuar realizando um trabalho bem feito e nos superando a cada dia. Vocês incentivam a gente a nos superar a cada dia. É isso. Nada vale a pena, nada do que a gente está fazendo vale a pena se não tivesse vocês e outros ouvintes que ainda não chegaram na gente. É, e não só na questão do Locomotiva, mas, por exemplo, quem tá no grupo e acompanha direto sabe que eu não sou muito frequente lá. Mas por quê? Porque eu trabalho pra cacete. Eu acordo 5:30 da manhã pra ir trabalhar, que eu não trabalho na cidade que eu moro. Sim. E eu chego às 6 horas da tarde, cansado pra caralho. E só de entrar lá e ver que o pessoal tá ativo lá e conversando pra caralho, eu fico pensando, porra, a gente construiu isso. A gente construiu isso. Isso tá funcionando por causa do nosso esforço e ver isso faz valer a pena. Mesmo eu não estando lá ativo, conversando direto, sim, eu valorizo pra cacete tudo isso. Eu acho que aí existe uma reciprocidade no sentido de isso, a gente criou isso com o nosso esforço e ao mesmo tempo a gente se apoia nessas pessoas pra fazer, criar outras coisas, né? Eu acho, sei lá, algum de vocês quer falar alguma coisa? A gente coisa? Fala a frase no cast direto que na vida a gente não é nada sem amigos e lá a gente não tem só ouvintes, né? Lá todo mundo é amigo, mano. Então vamos fazer o seguinte. A gente tá sempre junto. Eu gostaria de dizer nesse momento que na vida ninguém é nada sem amigos. Por isso eu gostaria de agradecer ao Alê, por isso eu gostaria de agradecer ao Outcast, ao Gabriel Jimenez, aliás, ao Gabriel, ao Henrique, ao Igor, ao Homem Concha, ao Leonardo, que também é do Locomotiva, a Jéssica, que também é do Locomotiva, o Lost, o Marcelo, o Moacir, o Pedro Franco, Pedro Pérez, Raí, Simon, a Bells, a Storm, a Tainá, o Together, o William, o Will, né? A Rudinha? A Rudinha que entrou hoje. A Rafaela, que entrou hoje no grupo também. Porra, tem um nome em japonês aqui. A menina do nome japonês, que eu não lembro o nome, desculpa. Se manifeste. O Vitor Guedes, o Raul, o Lixo. Lixo? Fracassado. O Walter. Que o nome dele no grupo tá assim, viu, gente? Desculpa. Peraí, tem mais um aqui. Qual que é o nome do seu outro aluno lá? Fernando. O Fernando, a Giovana, o Leandro, o Paulo Tadeu, Bruno Graziano, Arthur Neco e o Gabriel Rainer, que também entrou recentemente. A gente tem que agradecer pra caralho pra vocês e na vida a gente não é nada. Pelo menos nessa vida podcastal a gente não é nada sem vocês. Essa é a real. E melhor que o apoio que a gente tinha dos nossos parceiros de sites e de lojas e tudo mais, a gente tem mais a que agradecer. Principalmente não só aos que estão no grupo, mas com todos os ouvintes. Exatamente. Absolutamente todos, porque a gente tem controle dos nossos números e sabemos que a quantidade de downloads que nós temos é muito acima do que esse punhado de gente no grupo. Exatamente. Eles não são os que estão fazendo tudo aquilo. Então, muito obrigado a todos que ouvem e que acompanham o site. E fica aqui o nosso convite pra galera que ouve e acompanha o site pra entrar no grupo do WhatsApp e interagir com a gente. Sim. Deixa eu dar minha desculpa pro pessoal do WhatsApp também, igual o Pedro, que eu também não sou muito ativo, mas é porque meu celular celular é uma droga, só entro quando tem Wi-Fi, meu número é bloqueado. E, mas eu adoro todos vocês, vocês sabem que eu deixo um beijo enorme no pâncreas e aquela chacoalhada gostosa no fluido encefálico de todos. E um aviso pro pessoal, quem quiser abrir um vaquinha pra comprar um celular pro Suede, aceitamos. Aceitamos, porque tá foda. Álvaro, quer falar algo? Ah, mano, eu acho que... Acho que eu já falei agora há pouco dos amigos, não foi? Então beleza, cara, então beleza. E, então, fica aí o nosso convite pra galera que ainda não faz parte do grupo do WhatsApp participar, e a gente não falou até agora como faz pra participar, então, Suede, como faz pra participar? Você vai entrar lá no Facebook, no grupo Passageiros do Locomotiva, e vai ver o link lá em cima grapeado junto com a Zelda pra você entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou parar de falar da Zelda. É só um link que fica lá fixo no topo do grupo do Facebook. Que uma coisa. Você quer o link criança pendurado, né? Para, velho. O ano tá acabando, vamos deixar isso morrer. É mesmo, grande meme desse ano. Exato. Não, é, prossiga. E aí você vai clicar lá com o WhatsApp web ligado, ou então já do seu celular, e você já vai entrar no grupo Passageiros do Locomotiva. Exatamente. Entre não precisa no grupo. De autorização, não precisa de nada, é só clicar. Exatamente. Entre no grupo Passageiros do Locomotiva, vamos fazer parte disso, vai ser do caralho, vai ser massa, a gente vai estar em contato todo dia, o dia todo. E, queridos ouvintes, vocês fizeram o nosso ano de 2016 ser do caralho. Esperamos que vocês acompanhem a gente, vocês continuem viajando com a gente pelo ano 2017. Além de eu querer desejar, eu digo em nome do Locomotiva, querer desejar pra vocês tudo de melhor possível na vida de vocês, que tudo que vocês querem, se não for pra realizar, que pelo menos chegue mais perto, sabe? Que você tenha garra, força e coragem pra conseguir correr atrás de tudo que você quer. E que ano que vem a gente faça mais amigos, né? Assim como vocês são. Mais amigos e que tenhamos mais trabalho. Exatamente. E ganhamos quanto creminha. Mais amigos, mais trabalho, certo? Sim. Chegamos ao fim do último LocomoCast do ano de 2016. Vamos deixar aqui nosso muito obrigado para todos que acompanharam a gente nesse ano. Vamos deixar nosso muito obrigado para todos os nossos parceiros. E a gente tá caçando parceiro também, né? Pra gente crescer junto nesse ano de 2017. Agradecer, tipo, infelizmente a gente teve notícia do fim do ConspiraCast recentemente, mas mesmo assim fica nosso abraço pros caras do ConspiraCast. Um abraço apertado também para aquela galera que teve um lançamento faz pouco tempo, glorioso e magnífico HQ. Uma mordida nas nádegas do nosso grande amigo Mussarela da E-Fighters. Aquela coçadinha na nuca do X-Infinity Games. E é isso aí. Muito obrigado, galera. E falou? Hasta. Até a semana que vem. Beijo. Até ano que vem. Até ano que vem. That red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. It's pretty hot on the night to the California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Okay, tipo, DK, temos Suede. Já foram concluídos. Já foi descoberto que Deus era o barro, disso? Cara. Não é o barro? É. Mais ou menos. Eu sou parente de uma telha, cara. Exatamente. Os tijolos dessa casa são meus irmãos. Não, mas no dia do apocalipse, eu tenho minha teoria. Tudo que no dia barro. Do apocalipse, meu amigo, não. As casas vão virar gigantes. Porra, pode crer, mano. Vai, porque é cheio de barro, essa porra, mano. É. Nossa, mano. Imagina o Tietê aqui que não vai virar. Vai virar uma serpente do inferno. Uma entidade, cara. Dos vikings lá, né? Exatamente. É o Rio Styx, né? Rio Styx. Bom, voltando. Vai, continuando. Suede, me desculpe. Assunto, mano. Suede. Oi, Tani. Tudo bom, Suede? Tudo bem, Tani. Suede, ele era um pau no cu. O Tani também era um pau no cu. Suede era um pau no cu, mas assim, pra caralho. Eu nunca Suede, fui de pensar tão o mal. O Suede assim, era um pau assim, rola do Kid Bengala aumentada 15 vezes no cu.